Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast. Eu sou Edu Sasser e chegou o seu momento de diversão, entretenimento, né? Loucuras, novidades, que não são tão novas assim. Esse programa de hoje vai provar isso pra vocês, né? E junto comigo aqui, ele, né, de altíssimo garbo e elegância, Léo Oliveira. Toma susto, né? Tô no clima da nova Coqueluche do momento, né? São fantasmas de abruras. Adoro. Cara, um novo Alzheimer, né? Novo beijo gay. Novo câncer. Vamos falar em beijo gay, já vou entrar nas amenidades. Vi que dois homens se beijaram na novela das seis. O quê? Foi, menino. Minha mãe me tava me explicando. Era o dono do jornal e o outro que ele gosta. Um mostrou não sei o que do jornal pro outro, aí deram das mãozinhas e deram um beijinho assim, foi um muá, mas foi singelo, achei fofo. Ah, mas pra seis tem que ser isso mesmo, né? É, enquanto isso, Yuri nada, né? Menino, falaram que vão botar um outro homem, né? Eu vi, miri tudo. Botar um outro homem, que acho, ele já tá aparecendo, né? Aquele homem da do congresso, não. Que cuida lá dos negres da faculdade, uhum, né? É porque eu vi ele que agora deu, Fred ele já tá... Ele deu umas olhadas estranhas já pra... O Yuri já, assim. Porque Fred tá o demônio, né? Ah, é, tá com esse plot da macharada insuportável. Eu vi uma cena que Fred tá fazendo uma live com o Luiz Lourenço. Luiz Lourenço lá pelado na frente dele e Fred não dá nenhuma olhadinha, ou seja, não é viado mesmo. Sim, esse homem insuportável que tá sendo agora com essa coisa de macharada, tá merda. Mas então, menino, vamos começar aí, bloco de notícias e amenidades. Do nada. Fantasma. Mais uma semana muito fraca de notícias e amenidades, né? Então vamos dar as relevantes, né? Começando aí que... Você lembra daquele reality do HBO Max que a gente comentou um tempo atrás, que era o F-Boy Island? Lembro. Ele foi cancelado pela HBO Max, né? Cancelado. E aí a CW tirou ele do lixo e vai fazer uma nova temporada, né? Gente, mas a CW não tava querendo... Né? Madurificar sua programação. Exato, mas na verdade eles querem baratear a programação, né? Entendi. Então, eles vão fazer o F-Boy Island e vão fazer o spin-off, né? Que é o F-Girl Island também. Vão ter dois programas na CW. CW aí inovando, né? Sempre com coisas boas, né? Exato. E se, né? Que? Aí já não é. Se é outra emissora, né? Se já acabou? Acabou. Darlan nem contou o final pra gente. Não contou o final pra gente. Olha. Menino, os fãs de The Other Two podem comemorar, porque foi anunciada a data de estreia da terceira temporada, né? Yes, maio. Maio. Exatamente. 4 de maio, né? Estreia aí. Fiquei feliz. Tem 3 anos. Dois anos depois, né? Né? Eu tô esperando pra ver se o filme de Carrie foi bem sucedido, né? Que estreou no dia do início da quarentena. Uhum. Só aí no... Só 2 anos depois, né? O filme de Carrie que, repito, se chamava The Night Nurse. E aí acabou sendo estrelado por Ed, e Remaine, né? Uhum. Bom. Quem também ganhou data de estreia, menina, a nova série de Kerry Russell, né? A nossa feliz ganhou, vai ter uma nova estreia chamada, uma nova série chamada The Diplomat, né? E vai estrear no dia 20 de abril na Netflix, né? Todos os episódios aí dessa série, que a Kerry Russell é uma embaixadora americana no Reino Unido, né? Que tá lá pra resolver crises internacionais e traçar alianças e tal. E... vai acontecer quando, né, uma ameaça global surge, né? E aí... Carrie Russell agora é Jack Bauer, né? Só faz séries com mesma temática. Exatamente, exatamente. Inclusive, Jack Bauer está de volta dia 26 de março, né? Opa! Sabe por que eu não sei se você botou aí, que era notícia que a gente quase pegou semana passada? Tá confirmado, né? Anitta em Elite. Anitta na 7ª temporada, exatamente. Inclusive, foi ontem, né? Ontem do dia que a gente tá gravando, a Anitta postou um stories na sua última gravação, né? Agradecendo já. Ela gravou só 2 dias só e é isso, tá pronto. Ah, deve ser um papel super relevante, né? Exatamente. Que todos os veículos do Twitter disseram, por conta de uma brincadeira da menina, que ela ia ser a chefe do tráfego. Exato. Achei super apropriado. E ninguém sabe, na verdade, qual vai ser o papel da cantora Ana, né? A gente nem sabe o que vai ter. Deve dar uns peguinhos da Adora Bebê. Será? Esse ano vai aparecer o pai de Adora Bebê, né? Eles contrataram o ator pra fazer o pai de Adora Bebê. Então vai ser a Anitta. Ano passado teve a mãe, né? E esse ano vai ter o pai de Adora. Eles ficam intercalando pra não ter que pagar 2 atores, né? Sim. Tão importantes quanto a mãe de Hebe, né? Que era traficante também. Exato. Se você pensar, analisar friamente, com a morte de Cruz, né? O nosso grande futebolista, o único pai que tem na série, o único parente, né, que tem na série agora é o pai de Isadora Bebê. Sim, e se você pensar friamente mais ainda, a pessoa mais velha do elenco agora é a Isabela Bebê e Isa. Não, Omar vai voltar, né? Ah, é verdade. Isso é grande, grande retorno. Inclusive, foi ele que fez o story da cantora Aninha agradecendo, falando que foi, se tornou parte da nossa família, né? E é isso. Vem a Isa logo, logo confirmada na oitava temporada também. Eu fico pensando que todas as pessoas podiam votar pra ele, que iam casar mó rebuliço, eles escolheram a única que não vai casar, que é o Mar. Podia ser Lucrécia, Nádia, até Carlinha, mas não. Exato, não, também tem Ander e o menino lá, outro, né, esqueci o nome dele. Que foram Guzmán. Só dar uma viajada, né, já voltavam. Guzmán, Ander e Guzmán, podendo voltar aí, né, pra fazer as broderagens. É, é até nada. Porque Guzmán tava em 1989, que cancela, né? Exato, precisa de um novo job. Pode voltar na oitava temporada de Elite. Pode voltar como professor agora. Ah, ia ser tudo, gente. Ai, já quero. Confesso que Guzmán é minha grande afliceta de Elite. Guzmán, né? Bom. Garoto. Garoto. É... Menino Peacock confirmou aí que vai fazer um filme reunion, né? De Monk, porque tava todo mundo pedindo. Porra, Peacock sempre na nostalgia que ninguém quer, né? Exato, e aí vai ter essa reunião aí que tava todo mundo querendo muito, né? Aliás, no Peacock vai ser onde vai ter a nova série do Damon Lindelof, né? Que é a série da Freira. Eu vi que é com o menino Jake, né? De Limitless. Isso, e Betty Giplin também, né? Olha. Glow. E o melhor Jake, plot da Jake série, Jake grande, né? Pé frio, coitado. É o melhor plot da série, né? Que é uma freira que luta contra uma inteligência artificial. É Freira Guerreira Mythos, aquela série de Next, da Alexis. Eu amo, eu amo. Espero que tenha Megan, né, no meio da temporada. Poxa, podia fazer uma ponta, assim como o Chucky também. Não, mas Megan pode ser a inteligência artificial. Confirmaram aqui que Drew Barrymore vai apresentar o grandíssimo e relevante MTV Movie TV Awards desse ano, né? Ah, pra agradar os fãs de Sarita, né? Até hoje chorando com fotos do elenco no Twitter. Gente, já tem uns 10 anos que acabou Santa Clarita Diet. Eu vi assim umas fotos do elenco, a pessoa, ai, morreram cedo. Eu fiquei assim, gente, mas por que você ainda tá falando de Sarita? É, não, a protagonista da série morreu cedo mesmo, né? Morreu no primeiro episódio. É, que foi Drew Barrymore, né? Exato, que a gente não sabe se reviveu ou se tá morto. Willow, né, menino? Cancelada aí depois da primeira temporada. Só eu e a Amanda que assistimos o Willow. Eu, Amanda e Leandro. Achei que você tava falando da Willow Smith, que cancelou o show. Ela também cancelou o show no Coachella, tá? No Coachella não, menino, no Lollapalooza. Que as pessoas estavam revoltadas, dizendo assim, ah, ela disse que foi eventualidade, mas eu não vi ela ensaiar uma música no Stories, então ela não tava nem aí. Ah, pronto. Que agora as pessoas têm que mostrar a vida no Stories, né? Uhum. E aí, né, menino, a gente falou da Willow Smith, né, menino? O Willow Smith foi o quinto cancelamento, né, do Lollapalooza. E vai ter o quê agora? Ela foi substituída pelo Baco Exu do Blues. E vai ter alguém international ainda? Tem, tem a Billie Eilish ainda vem. E o Drake. Ah, vamos ver então, né? Mas essa série Willow aí que você falou, vai sentir falta? Ah, menina, eu tava gostando, né? E quando termina a temporada, eles fecham o livrinho, aí quando coloca na estante, mostra que é o Willow volume 1, e do lado tem o volume 2 e o volume 3, aí provavelmente tinham pensado em 3 temporadas. Mas eu entendo, porque, tipo, não é uma série de apelo, né, cara? O Willow é um filme muito, muito, muito velho, né? Que não vai pegar nenhuma garotada pra assistir. Ah, mas de repente, se os fãs de Annie com Ed estiverem precisando de uma nova série pra chorar o cancelamento, é saídinha, né? Ai, que horror, Léo. Você é muito malvado. Muito malvado. Quem tá procurando jobs, sabe quem é, Léo? A moça protagonista de Sex Life está procurando jobs. E, inclusive, já está com um piloto na ABC engatilhado pra próxima temporada. Será se isso significa o fim de Sex Life? Mas Sex Life acabou super casamento e tal. Pra cima. Na segunda temporada teve tudo isso? Uhum. Assim, no último episódio tá acontecendo um monte de coisa, um monte de baixaria, teve uns acidentes lá, o amigo do Mark Vogel pôs um pinto que ele fica apertando a bombinha, um monte de merda. Que delícia. Mas aí no final do nada eles correm e com tudo, e aí ela casa com um homem lá, que ela era ex e apaixonada. Ah, e largou o marido mesmo, então? Largou, segunda temporada toda eles separados, o marido tentando comer a mulher do trabalho, comer a fulaninha lá do clube swing, toda vez o filho entra pra interromper, o chefe entra, é uma baixaria. Você assistiu a temporada toda, né? Assisti. Ah, então eu quero que você conte pra gente daqui a pouco. Eu fui assim, passando as cenas de sacanagem pra ver se valia a pena, concluí que não, E aí, entendi tudo, só que não também. Eu amo. Aquele método, né? Igual eu fiz com aquela série do... Método Kominsky, né? Isso, é isso. O que mais temos aqui? A League of Their Own, né? Da Prime Video foi renovada pra segunda temporada, mas apenas 4 episódios. Apenas 4 episódios aí pra encerrar a história das jogadoras de beisebol Sapa Tom, né? Eu vi que muita gente ficou chateada que vão ser só 4 episódios, mas gente, pensa que é melhor do que não ter final. Uhum. Né? Igual a temporada de Bom Dia Verônica, né? Que as pessoas estão sofrendo, mas assim, a gente só precisa saber quem é o vilão lá. Pronto. O da um, né? Isso, porque se fosse enrolar mais vários episódios com Verônica voltando da vida da morte, né? Acho que é melhor ser mais conciso. A gente não falou, né, que vão ser 3 episódios só, né? Sim. Temporada final de Bom Dia Verônica. Mas aí chega na hora, vão ser 3 episódios de 1h30. Eu não duvido. Preferia que fossem 6. Preferia. Mais curto. É a cara da Netflix fazer aí, 3 episódios de 1h30. O que mais temos aqui? ABC segue aí planejando sua programação pra próxima temporada, né? E além da moça de Sex Life, também vai ter uma comédia, né? De working moms, né? Chamada Drop Off, né? E vai ser protagonizada pela Ellie Kemper, né? A nossa Kimmy Schmidt. E Judy Greer também, né? Que tava no reboot, né? Oh. Acabou o reboot? Foi cancelada. Canceled. Ah, eu tava vendo ainda. Canceled. Eu tinha visto os episódios que a gente falou no logado e eu tava vendo um dia e ia ver os outros. É, mas eu acho que pode ver pra encerrar. Ah, mas será que teve final? Provavelmente não. Ou só no reboot? Só no reboot. Gato. Segunda temporada de Abbott Elementary entra no Star Plus dia 22 de abril, né, para os interessados. Segunda? Segunda temporada. Essa série não tá na terceira, quarta? Não, tá na segunda ainda. Gente, jurava que essa série já tinha anos. Não, segunda temporada só. Tá aí rapando prêmio, né? Rapando os prêmios, tudo de comédia. Mas a grandona Ted Lasso voltou, né? Olha aí, eu só não vi Ted Lasso que me proibiu de ver. É, porque semana. É da semana que vem. Sim, ele falou que se eu visse essa semana eu ia esquecer depois, ia falar mal porque não vi no tempo certo, foi isso. Quem também ressurgiu da cinza, né, menino? Netflix anunciou que a segunda temporada de Dentinho Doce, né, Sweet Tooth, estreia dia 27 de abril. O Dentinho Doce que ele tem. Né? Essa série também já tava 2 anos fora do ar também, né? Sim. Qual que é o nome daquela série? Que o homem do Dead 70 Show é o pai de família, que tem uns irmãos ricos. Home Economics. Ah, então eu confundi essa com a que você falou, Abbott Elementary. Home Economics tá na terceira temporada. Inclusive, Home Economics, não sei se você viu que teve um plot twist aí, que o homem do Dead 70 Show beijou um homem. Sim. Em sonho. Beijou um homem, né? Aí estão falando que vai poder, talvez, explorar Recebi. A bissexualidade dele na próxima temporada. Se a série for renovada, né? Tá no limbo. Meninas, essa semana teve aí um bafafá, né? Porque anunciaram que Nancy Meyers ia voltar pra fazer filme aí depois de não sei quantos anos, né? E ia passar pra Netflix, né? Anunciou o elenco. Que tem Scarlett Johansson, Penelope Cruz, Fassbender, Owen Wilson, né? E aí, menino... Famosos, né? Famosos, pelo menos, né? O que acontece? A Nancy Meyers queria um orçamento de 150 milhões pra fazer uma comédia. Ah, acho que ela merecia. Uma comédia. Se fosse na época de Sense8, ela tinha conseguido, né? Netflix. Agora os filmes são outros. Parece que tá em crise. E aí... O que acontece? A Netflix falou assim, meu anjo, a gente consegue te dar 130 milhões, que já é um absurdo fazer uma comédia. Pivele, né? Do 15 dólares. Exato. Porque Pânico 5 foi feito com 45 milhões de dólares, né? Pânico 6, na verdade. Teve um orçamento de 45 milhões, né? E aí ela quer fazer... Que é um filme de terror, não sei o quê. Aí ela quer fazer uma comédia romântica com 130 milhões. E aí ela não aceitou. Ela não aceitou. Ah, então foi com Deus. E aí a Netflix falou assim, então tá bom, gata. Então nós vamos fazer o seu filme. Um beijo. E aí agora surgiu aí o anúncio, né? Que a Nancy Meyer tá negociando com a Warner. Pra Warner pagar essa conta aí. Ah, o Warner tá super dando dinheiro à toa também, Nancy. Faz Batgirl lá. Ai, eu amo demais. Ainda mais agora que o Shazam flopou também, né? É, menino, parece que vai fazer R$2 de bilheteria. Ô, gente, uma pena. Vai fazer R$2 de bilheteria. Eu gostava de Shazam. Eu também, mas eu confesso que eu não vou ver esse filme no cinema, não. Vou esperar chegar na HBO Max. Ah, eu acho que vou ver na outra semana. Na outra semana eu vou ver John Wick. Choices. Até porque eu escolhi ver Pânico 2 vezes, né, então... É sobre isso. Menino, Elizabeth Olsen, né, disse que espera a redenção da Feiticeira Escarlate no MCU. Ah, é? Eu espero não que morreu, fique amor? Morta mesmo. Não morreu? Ah, gente, daqui a 10 anos a gente vai ver o retorno da Wanda. Que tá. Segundo ela aqui, né, ela disse que podemos fazer qualquer coisa com ela agora. Sinto que fizemos muito. Agora podemos nos divertir. Sinto que há muito mais humor para se ter com ela. Ela costuma ser a emoção de uma história. E estou curiosa para ver o que podemos explorar. Ah, vai ser ótimo depois dela ter matado um monte de gente fazer piadocas, né? Humor. Exato, vai ser super fã. Vai ser o Homem-Formiga da Marvel, olha. Pode voltar com os episódios de WandaVision de comédia, né? Betinho, tava vendo, né, que assim não quis nem gravar cenas desse último filme aí com as pessoas. Eu, hein? Eu amo. Ben Affleck, né, menino, foi perguntado se dirigiria um filme pra DC, né? E ele respondeu que sobre o comando do James Gunn, não mesmo. Eita. Bum, rolou um rancor. É, quem não tá rancoroso com James Gunn? Rolou um rancor aí, pesadíssimo, né? James Gunn tá tanto querendo limpar a barra dele, menino, que ele fez um textão falando sobre a emoção que vai ser estrear Superman, New Galaxy, no dia do aniversário do pai dele, que não sei o que, ele e o irmão choraram muito, tenho boas lembranças, eu fiquei assim, gente, mas qual é a relação disso com o filme que nem vai sair? Choramos muito, né? Olha. O que mais temos aqui? Vencedores do Oscar, né, gente? Vencedores do Oscar, vou fazer a venda casada. Ouça o Cinemação que saiu nessa semana, na sexta-feira. Vai estar linkado aqui. É um programa inteiro falando sobre o Oscar, tô lá. Aí tudo sobre o Oscar tá lá, vencedores, polêmicas, tudo lá no Cinemação. Mas tá? Vocês não estão chorando os filmes que tiveram menos prêmios que Everything Everywhere All at Once, não? Não. Aliás, análise... muito feliz, viu, gente, que o filme que eu torcia ganhou tudo, mesmo eu não tendo gostado dele. A gente fez análises sensatas, né? É, pelo menos foi o filme que eu vi, tava competindo. Adoro. E Michelle Yeoh merece, né? Só quem não merece é Jamie Lee, mas guarda na fanbase. Pra mim, quem ganhou foi Angela Bassett. Exato, só não levou pra casa, né? É, exato, foi tipo o Oscar de Larissa, né? No Terapia, Big Terapia. Então, você quer ouvir sobre Oscar, né? Vai lá no Cinemação, que vai dar tudo certo. Era tudo certo. Que isso? Fantasma. Adoro! Então vamos começar aqui nossa pautinha, né? Já. Vamos começar nossa pautinha. Você tem alguma notícia? Não, vamos ver se Guimê e Sapato forem expulsos durante o programa, a gente comenta, né? Se não, fecundou. Ah, é. Então vamos começar nossa pautinha aqui. Vamos começar com Grey's Anatomy, né? Ah, sempre uma boa. Entregou um episódio incrível, né? Definitivamente um dos episódios já feitos, né? Eu tô, assim, Krista largou o foda-se, né, que ela vai sair, né? Uhum. Ai, ai. Ela largou o foda-se. E aí, o máximo, né, gente, que teve foi a barra de que a Alison tá mordendo a Prue todo dia, né? Sim. Todo dia ela morde a criança, né? E aí você vê mais uma vez, né? A criança branca atacando uma criança negra, né? Você vê o racismo como começa, né? E aí a gente tem o ápice num grande jantar, né? De Doutora Bailey, né? Ben, Tédio e Owen, né? Que finalmente trouxeram de volta a baila, né? O assunto de que ele está suspenso, né? Uhum. E a sua licença, eles perguntam. Eu é a... Vamos ver, né? Exato! Que ele ia virar chefe de trauma de novo, mas aparentemente a licença ainda tá suspensa. Exato! Eu achei um absurdo, gente. Tudo. E aí, os casal tudo passivo-agressivo na mesa, né? Falando das crianças, mas falando deles mesmos. Ou em traumatizado, Tédio também. Teve uma barra de Ben de Bailey que eu não entendi ainda qual é, mas Ben, pra variar, quer que Bailey faça alguma coisa que ela não quer, por causa da filha nova. Ah, ele quer parar de trabalhar, não é isso? Ele quer que ela pare de trabalhar. Ah, que aqui ela... Ah, mas ela já não tá trabalhando mesmo, né? Não, aparentemente tá muito envolvida com a clínica, né? É, entendi. Só não aparece na série, né? Mas a clínica tá bombando. Tá bombando. Eu adoro que esse homem trocou de profissão 250 vezes, essa mulher tinha que aceitar tudo. Aí agora, tamo com a nenê, você pediu para esse trabalho. Para você, querido. Você nem gosta de trabalhar? Vive mudando de carreira. Ah, e aí, menino? O que eu achei engraçado foi que também eles inventaram o plot da Griffith, né? Que a gente viu no final da semana do episódio passado, que ela tava... Que ela chegou em casa e viu que tava lá o noivo, né? Maridão, né? Não, não noivo, menino. Eu sei, tô falando zoando. Ah, tá. Aí esse homem chegou, aí tudo bem. A gente falou brigou assim, ah, com ela três cenas seguidas, iguais. Exato! A gente falou assim, meu Deus, vai acabar com um grande romance de... dela com o Skywalker, né? E aí, de repente, começa o episódio, esse povo quebrando a casa inteira. Que você não me respeita, não sei o quê, você não me tem como nada, né? E tudo isso enquanto tá rolando o open house, né? Sim. Do albergue, né? Eu gostei que Midori é a única com prioridades certas, né? Ah, vocês querem se pegar, eu tenho uma casa vazia, eu vou fazer uma festa. Exatamente, jamais errou, né? E, aliás, vale dizer que Midori e Helmy estão torcendo pra esse casal acontecer. Ai, vem muito aí, gente. Cris tá cada vez mais gelês, né? Que botou Schmidt pra pegar um outro homem e Midori... Menino, homem, isso... O Helmy falando assim, menino, você precisa transar, para de ser louco, você tá chatão. E aí, de repente, a Cris coloca um homem até que bonito, né? Achei excelente esse homem, um grande upgrade de Nico sem expressão. Não, com certeza. Eu achei que ele serviu em três linhas de diálogo muito mais do que Nico em sete temporadas. Sim, e tipo assim, os dois flertando bem, bons flertes, gostei. Eu acho que deveria seguir. Exato, eu espero que ele fique, né? Até porque ele veio com aquele plot que ele é enfermeiro itinerante, né? Uhum. Então, eu não sei o que o enfermeiro itinerante faz, né? Ele viaja. Levando a cura às pessoas, né? Levando abortos junto com o Adson, que tá cantando. Meu Deus, que... Mas, eu gostei da parte do Schmidt com o homem e gostei da mini aproximação da Midori com a Helmy. Eu também adorei, gente. Mas a parte da Simone com o maridão foi assim. Porque eles brigavam, aí eles pegavam, aí Simone pegava Derekinho. Aliás, pela primeira vez eu tô achando que Derek realmente tá afim de pegar ela, porque ele tá fazendo umas caras assim de vou te comer. Não, muito assim, convincentes. Menino, esse Shepherdinho, nossa, ele é muito ruim. Ele é péssimo, mas ele finalmente tá dando a entender que ele quer pegar a menina, porque até então ele só ficava fazendo careta de choro. É, mas... Gente, ele é muito ruim, mano. Ele nessa cena que ela entra no quarto e que ele tá falando. Você ama ele? Você ama ele? É uma atuação. É porque ele só sabe expressar uma emoção por vez. Então a emoção dele era quero te comer. Ele ficou com a cara de psicopata, né? Fazendo assim pra mim, né? Igual o cachorro quando tá querendo morder o outro, fica assim, olhando pra boca assim. Sabe? Ele tava fazendo isso. Ai, ai. Meu Deus do céu. E aí a gente tá passando por um super drama com Adelaide e Mike Chang, né, menino? Uhum. Mike Chang mandou o casal se separar no meio do negócio do hospital. Exato. E Krista tá jogando o background dos novatos. Assim, né? Que a gente falou semana passada já teve... ela foi jogando da grift, né? Cada Sim. hora ela inventa o negócio. Não, e já teve a Adelaide dizendo também que é muito carente, porque não teve amor de não sei quem, tipo, do nada. Amor de mãe, né? Isso. E aí agora, do nada, a mãe de Mike Chang afundada em dívidas... Deixou tudo pra ele, a dívida. Eu amo. E ele, meu Deus, não tem como pagar. O pobre, daqui a pouco tá morando na casa de Meredith. Dor palito pra ele morar na República, né? Tá faltando quase nada. Então, é muito louco, assim. Porque, tipo, essa semana não teve nem caso, né? Teve só esse caso da moça do coisa lá do divórcio, né? Teve só esse caso. E o resto foi a festinha e o jantar ultra mega desconfortável. Que foi muito desagradável. Dois casais que a gente ama, né? Exato. Porra, eu fico pensando no roteirista falando assim, ai, como agradar, né, a galera que tá assistindo a série, né? Vamos dar metade do episódio pra um jantar entre Ted e Owen, que eles vão estar brigando o tempo inteiro, com Merenda e Ben, que também são outros personagens relevantíssimos, assim, né? Por que não, né? Porque Ted tá toda estressada, né? Ted assumiu ontem a cadeira de Chief, aí explodiu lá o negócio do Link. Do Link, né, ter matado o homem lá, o jogador. Mas Link tava super de boa hoje, né? Ele cortou o cabelo, né, gente? É, e aí Joe ficou todo assim, ai, Amélia, como é que você deixou o homem desse escapar? Ai, Amélia, ele não era perfeito pra mim, mas talvez seja pra outra pessoa. Deu uma piscadinha, assim. Exato, wink. Olha. Vai lá, cata ele, gata. Tô apoiando. E Doutor Chitãozinho apareceu no episódio? Apareceu no celular. Eu fiquei pensando se eu sonhei com essa cena porque foi tão rápida. Não, apareceu no celular. Falou, oi, meu amor, não sei o que, tô com saudade. Falei, gente, pagaram o TR Nightmaster pra falar isso. Falou, tô chegando. Se prepara. Se prepara que você sapecar a noite inteira. Se prepara pra jogar Pita, agora é Groove. Bu. Gente, mas assim, foi um episódio que eu realmente, cada cena que passava, eu esqueci o que tinha acontecido e voltava. Eu via, ah, não, eu entendi. É só porque não teve nada mesmo. Hello, eu tava assistindo o episódio, né? Eu vi na segunda-feira e eu falando com você, acho que você tinha ido dormir, falando, pra que serve essa bosta desse episódio? O que está acontecendo? Porque é uma reunião de coisa bosta, né? Porque, tipo, gente, eu não tô nem aí pra Griffith e o namorado dela, ela sendo ultra tóxica, né? Que ela não gosta mais do homem, uhum. Mas não quer assumir que gosta do Shepherdinho, né? Sim. E aí esse povo fica brigando o tempo inteiro. Aí ele fala assim, ai, te amo, você é a mulher da minha vida, casa comigo. E ela aceita casar, viado. Olha, cara, isso é um problema, né? Perdida master, né? Exato, porque todo dia dá um background diferente pra ela, né? Daqui a pouco a gente vai descobrir que ela era trapezista no circo antes de fazer. Ah, menino, mas circo. Teve também um momento aí de Richard com Meg, né, que... Falou, ai, você e fulaninho que fritou o coração na manteiga fizeram um ótimo trabalho juntos, vocês são ótimas duplas. Vão superar. E aí ela ficou assim, ai, como é que você conseguiu manter esse casamento, meu? Aí eu, ai, Maggie, foi me fofo. Esse grande casamento, né, com o Dr. Mandy Jackson. E Griffith falou assim, Griffith, tô louco, Dr. Cobalto falou assim pra Maggie, se você fritar mais uns dois corações na manteiga aí, você vai ganhar um prêmio Catherine Fox. Exatamente, é o nepotismo falando, né? Que ninguém nunca mais quis, ninguém nunca mais falou nesse prêmio, mas agora... Exato, Benedita, voltamos. Derreteu o prêmio, né? Uhum. Derreteu o prêmio, porque não aceitava mais, usador. E aí, menino, o Ted nessa barra, né, de que Link... botou o hospital em Jeopardy, e de repente o hospital já tá com 1 milhão de dívidas que ela não sabe o que ela vai fazer pra poder pagar, né? Hospital aí em situação de barril. Eu falo, gente, não é possível que o Benedito não tinha visto isso até a saída do hospital. Não, e eu adoro que, assim, o cargo de chefe de cirurgia, até a Ted assumir, tava super merda, porque o Dr. Cobalto era o chief dos chiefs, né? Exato, chief dos chiefs. E aí agora, e o Dr. Cobalto disse que ia continuar com o chief dos chiefs, quando a Ted foi lá fazer essa proposta. Exato. Aí agora tudo é na conta da Ted, tipo, problema administrativo, e o Dr. Cobalto só fica aconselhando o Maggie. É, porque nem cuidar dos residentes ele tá cuidando, que ele falou que ia cuidar na ausência de Dr. Bocamuxa. Exato, e agora que o hospital não tem mais dono, porque assim, tirando Catherine, que é do conselho, Joe vendeu a parte dela que ela herdou de Karev, que herdou de Cristina. Meredith foi embora, a Arizona foi embora, Kelly foi... Não tem nada nenhum, gente, dono desse hospital. Não tem nenhum hospital, só a Catherine Fox mesmo, Foundation. E Tédio, que é chefe. É, exato. E aí fica Owen jogando piadinha pra essa mulher jogando piadinha pra Owen. E ela e Owen trocando assim, ai, minha filha mordeu a da abelha, ah, você não ia me falar, tô te falando agora, você não tem tempo. Não, e ainda teve, a gente tivemos que aturar a Ben, né, passivo-agressivo, né, soltando coisas relacionadas a morder no meio do diálogo do nada, né. Eu amo. Just a bite, né, e aí... E aí criou-se um clima horrível. E eu pensando, gente, o quê? É que eu gosto que, assim, é nítido que a Crista não sabe mais o que fazer com o elenco dos velhos, né? Então ela fica criando essas coisas. Uhum. Mas ao mesmo tempo ela também não sabe fazer com o elenco novo. Novo? Ela não sabe fazer nada, não tá sabendo fazer nada. Mas o que me assusta mais, Leoz, é que a gente tá no episódio 9 ainda. É. A gente tá no episódio 9 ainda. Penso que já aconteceu esses vários nada. Novo episódio. Exato. Eu fico pensando, pra onde essa mulher vai levar essa série até o episódio 22? Ou 24, ou 26. Ou 26, né? Mas eu prefiro trabalhar com 22 só, né? E porque, cara, não tem uma linha narrativa, não tem nada. É só uns plot merda, tipo esse do Lin. Aí o da Maggie com o marido, que também ninguém se importa. Os internos perdidos na noite, né? É muito difícil. É muito difícil. Pensa no tanto de backstory que a gente ainda vai conhecer dos internos até esse fim da temporada. Exato, cada dia ela escreve um pouquinho, né, no roteiro, né? É, porque pensa que ela já deu 10 da Simone, os outros já tiveram uns 2 cada. Então, muita história. Falta que não vai ser desenvolvida, né? Tem um background, né? Ah, o background dela é que é sapatão e morava numa van. Morava na van, né? Agora, bichinho. Quando ela pegar a Helmy, que é o que a gente tá esperando, é o que é. Ah, que aí Helmy vai descobrir todo um passado trágico dela, descobrir que ela é vampira. E eu tô achando que Schmidt vai morar nessa casa também, hein? Ah, não, pelo amor de Deus. Schmidt e Helmy vão morar nessa casa, hein? Ai, que ela falou, nossa, vocês moram aqui nessa casona, a gente mora no cubículo. Agora, engraçado, né, menino? Helmy e Schmidt moravam com o Joe. Aí quando o Joe foi pra uma casa que cabe 25 pessoas, ela não levou os dois. Levou link. Não, levou link, né? Porque afinal ela comprou vendendo as ações dela, né, de Karev. Sim. Comprou esse grande, grande empreendimento de Jackson, né? Que nem ia precisar do dinheiro, porque ele é muito rico. Mas olha, tá muito difícil, Grey's Anatomy, gente. Eu tô tentando manter o bom humor. A gente tá tentando, né, cavucar pra ver se tem alguma coisa pra falar, mas tá muito ruim. É, meu, eu avisei pra vocês quando vocês ficaram animados com o elenco novo que Christian não ia dar um rumo bom pra ele. É, não deu conta de nada, né? E ela falou assim, gente, eu tô saindo, o que era mais é que se foda, se cancelar, foda-se. Né? É, assim, defendendo um pouco, ela já não tava super esforçada antes, nas 5 temporadas anteriores que ela cuidou, né? Sim. Mas aí, coitada, ela tentou dar essa revitalizada com o elenco, as histórias se perderam, e agora ela tá realmente pensando assim, ai... Dei 5 shows pra ABC, a ABC não fez nada por mim, né? Mas eu ainda acho que a ABC vai renovar pra última temporada. Ah, tá na 19, chega na 20. Eu acho que a 20 vai ser a última temporada e eu acho que ela vai ser uma temporada reduzida. Podia botar pelo menos um showrunner que tivesse umas ideias diferentes, tipo, os internos novos, aí já tirava a Veará, sabe? Tipo... É porque eles mantêm os. Eles só vão promovendo as showrunners, né? Que já estão lá há muito tempo, né? Perdido. Pois é, mas será que não tem alguém que já tá na equipe que pensa assim, Cristo tem umas ideias merda, se eu assumir, eu dou uma trocada. É bem provável que não, né? Porque a Shonda tinha ideias boas no início. Sim. Tanto que a maioria das críticas que Grace tem depois já é quando a Krista começa a pegar mais, que Shonda se afastou. Exato. Assim, tem bastante coisa ruim da época da Shonda também. Não vou tirar, não, que a Shonda acho que até o avião caiu, uma coisa assim. Né? Saudades. Mas mesmo com os altos e baixos, sempre tinha coisas interessantes ainda. E aí, quando a Krista foi assumindo de vez, ficou assim. Ó. É porque eu ainda acho que, tipo, você tinha algumas histórias interessantes e os personagens eram minimamente interessantes, né? Só que agora você tá com uma sequência de personagens que não são interessantes. Eles têm potencial, mas a forma com que eles são desenvolvidos é a mais pobre possível. Porque se você pega um showrunner, um roteirista que quer trabalhar bem, tipo, seria essa temporada 19 era a temporada perfeita pra um soft reboot. Você colocou um elenco de internos zerado, né? Você poderia trabalhar essa construção desses internos assim como você fez no começo da série, que foi que todo mundo gostou. Sim. Só que eles optaram por manter muito tempo de foco nos personagens que já estão super desgastados e que já não tem mais pra onde. E a história, você vê a Amélia, ela simplesmente, ela só vaga por aquele hospital. Sim. Ela não tem função. Não, e a Amélia é uma das poucas personagens que eu ainda gosto, mas assim, coitada. Exato. Não, a Amélia só vaga pelo hospital. A Joe, basicamente, também só vaga pelo hospital e fica com aquela cara de cachorro que caiu da mudança pro Link. Sim. Né? E aí ela tenta movimentar os personagens antigos com os personagens que são os mais insuportáveis ou que ninguém se importa. Ted, Owen, Maggie e marido, né? E ela fica forçando isso, sendo que ela tinha a oportunidade de trabalhar esses personagens novos. Sim. É isso, você vai parar pra pensar, a gente falou que esse é o episódio 9, né? Uhum. A primeira temporada de Grey's acaba no episódio 9 e acontece coisa pra caralho. O George quase mata um homem no elevador, aí a Edson aparece no final, falando pra Meredith que ela tá dormindo com o marido dela, e são coisas impactantes, sabe? Por mais que, beleza, não dá pra fazer algo fresco depois de 19 temporadas. Mas, pô, você pegar esses internos novos e ficar fazendo... Tipo, o que eles botam a Simone pra fazer com esse noivo que surgiu do nada na cama é basicamente o que a Maggie e o marido estão fazendo há 3 temporadas. Tipo, pra quê? Exatamente. Vocês acham que eu vou me importar com essa mulher com isso? Com esse plot que surge? Aí daqui a pouco ela não tem mais esse homem, mas ela vai lá cuidar da avó doente? Sabe, nada segue, né? Sei lá, eu acho muito esquisito o que eles fazem. Cara, assim, e eles fazem o povo se pegar, tipo, a Adelaide e o Mike Chang ficam se pegando à toa e eu não vejo química nenhuma neles também. Exato. E aí isso não segue, eles não têm um relacionamento, mas eles, sabe, tipo, gente, para um pouquinho, tira um plot da Maggie, tira um plot da Ted e constrói essa relação entre eles, entre os internos todos. Sim, não força de repente. Não, moramos tem... junto, estamos se pegando. A gente não tem tempo suficiente pra importar com ele. Pois é. Né? Eles estão lá fazendo. Tá, mas a gente não tem nenhum tipo de conexão emocional com esses internos. Exato. Tipo, se eu conhecesse um pouco mais do jeito que eles interagem, sei lá, talvez eu me importasse com a dívida de jogo da mãe do Mike Chang ou com as coisas da Simone. Mas é, tipo, só cenas aleatórias deles querendo fazer cirurgia e aí vem essa barra de vida. Parece as coisas de RuPaul. Quando as drags estão se maquiando, do nada elas começam a contar umas barras de vida. Aí você fala assim, tá, muito triste, mas, tipo, por que eu tô vendo isso? É isso. É o momento da barra. obrigatório agora. Cara, é muito, muito, muito estranho, assim, sabe? Eu não sei. Eu não sei mesmo. Eu prefiro que eles acabem realmente com a série, assim, no ano que vem. A ABC fala assim, gente, 20 anos, né? Vamos celebrar aí 20 anos. E vocês vão ter 13 episódios pra encerrar a história, uhum. Aí a ABC abre lá, pede um empréstimo pro Rato, fala assim, Rato, vamos pegar um dinheiro aqui pra trazer Christine Yang, pra trazer Karev, pra trazer todo mundo que sobreviveu, pra fazer uma temporada final só com os revivals, só com os remakes. Porque a gente não tá conseguindo nem mais rir, né? Que antes a série era ridícula, mas pelo menos tipo, tinha umas coisas absurdas que a gente conseguia. Sim, a gente se divertia, né? Agora aqui a gente fica caçando, a gente tá nesses últimos episódios, caçando o que falar sobre a série, entendeu? É muito estranho isso. É triste, né? Porque a gente já viu, a gente já viu temporadas pavorosas de Grey's Anatomy, já viu. Mas eu acho que se essa continuar no, na toada que tá, ela tem tudo pra ser a pior de todo que a gente já viu. Não sei, eu acho que a temporada da Covid, eu sei que o pessoal se emocionou muito assim, mas eu não consigo ver muita qualidade. Uhum. A passada... não dá nem pra definir o que aconteceu nela, porque, sei lá, não, é como a gente fala, não tem mais linha narrativa nenhuma, assim, tipo, não. Sei lá. E aí essa tá meio que uma extensão da passada com gente nova que poderia trazer algo bom, mas não traz. E a gente também tem que falar de uma coisa muito importante, né, que é os áudios de Maria Edith que estão cada vez mais cagados, que ela tá gravando no banheiro, né. Então ela caga, ela crava o áudio e manda no zap. Eu não posso falar porque, assim, já tem umas boas temporadas que eu não faço mais ideia do que Maria Edith tá falando nessas narrações. Ela começa a falar, tipo, como cirurgiões, nós gostamos de lavar a bunda, tantas vezes, não sei o quê. E eles tentam conectar com alguma coisa que tá acontecendo, sim, né? E aí eles sempre iam fazer aquelas montagens que no começo eram umas cenas cuidadosamente selecionadas, agora é assim, tipo, Maria Edith se despedindo, corta, interno se pegando, corta, não sei o quê, ela tá falando um negócio nada a ver e tá passando as cenas no aleatório, assim, parece que ninguém nem editou, só jogou as cenas no automator, assim, sabe? Sim. Ah, você falou de se pegando, lembrei de um momento maravilhoso, né, que já tivemos em Grey's Anatomy. Foi no episódio musical, né, todo mundo se pegando, Kelly cantando e voando em cima deles. Ai. Bons tempos, né, e bons a gente tempos. Achou que era ruim. Exato, não volta mais, né, gente, não voltam mais esses bons tempos. Triste, muito triste. Mas o que eu achei triste também, menino, foi Cool Spirits, né. Eita. Nova série aí do Paramount Plus. Começando aí a nossa pauta de ghosts, né? Exato, a gente tá na temática do além, né? Do além, do além. Ai, ai. E aí essa nova série aí da Paramount Plus, né? Com Peyton List, que não é uma Peyton List, tem duas Peyton List, na verdade. Viada, eu tava achando que era a menina do Frequency. Aí eu fui ver essa menina e falei, ué. Essa é a Peyton List de Cobra Kai. Mas o nome da outra é Peyton List mesmo também. Sim, é Peyton List também. Gente, mas como é que duas pessoas têm um nome tão diferente? É, coisa de que doido, é igual. Né? Você me falou dessa série, eu falei, pô, uma série de fantasma com a Peyton List deve ser, pelo menos, engraçado, zoado. Assim, eu fui ver essa menina triste, eu falei, ué. É, outra Peyton List. Peyton List de Cobra Kai, triste, né? Bichinho. E, menina, essa série é... Cara... Ela é tipo uma mistura daquela série da Lana Condo, com a amiga. Isso. Com eu sei que me matou, só que na verdade ela não sabe. Uhum. E sei lá, porque assim, ó, já vou te adiantar que eu achei o mistério interessante, né? Porque a menina, ela acorda aí, né, morta. Acorda e morta. Aí descobre que tem um grupo de apoio lá, um viado que morreu nos anos 90 fica ajudando ela. Tem várias pessoas que morreram na escola, né? Tem. E aí, assim, isso poderia ser engraçado, mas não é feito nesse tom. Porque não, ela tá sempre muito triste. E aí eu fiquei interessado em saber o que aconteceu com ela, porque é isso, ela não se lembra, ela tem um namorado que tá sempre um cara de psicopata que o amigo acha que foi ele e tal. E eu fiquei curioso. Mas ao mesmo tempo que eu fiquei curioso, eu acho que a série entrega muito pouco sobre essa parte. Uhum. E o restante do episódio não conseguiu me cativar. Tipo, eu não simpatizei com ela necessariamente, nem com os amigos que estão sentindo falta, nem com esses fantasmas aí. Aliás, o líder do grupo Desperate Fantasma é o psicopata de Desperate Housewives. Fiquei apavorado tentando lembrar de onde conheci ele. Lembra do Ed? Que era o vizinho abusador. Sim. Eu fiquei assim, meio... Eu tinha visto o trailer, né? Tinha achado legal e tal. Tanto que eu vim animado. Uhum. Mas eu achei esse, o episódio muito chato. Muito melancólico, né? A personagem é muito melancólica, né? Eu achei que faltou a parte dos fantasmas ter uma graça mesmo. Pra pelo menos dar uma equilibrada, né? No, na tristeza dela. É, porque ela é muito triste. E a gente entende, né? Porque ela ainda tá absorvendo essa coisa de que ela morreu, né? Porque a princípio ela tá desaparecida, né? Porque não achou o corpo. Uhum. Só viram o sangue na parte da caldeira, casaco que acharam, mas não acharam o corpo, né? Mas ela já tá morta porque ela já tá desencarnada, né? Sim. Tá desencarnada. E ela morreu na escola, tanto que ela tá presa, né? Ela fica tentando sair da escola e ela fica voltando pra dentro da escola, pro lugar que ela morreu. Ela fica voltando. E aí a mãe dela é uma drogada foda também. Foda, que você exato. Não entende muita cena. E aí, eu tava, assim, muito assim... Eu só vou ver esse primeiro, e realmente eu só vi o primeiro até... Eu só vi esse primeiro. Bom. E aí, no final, quando o menino tá lá super triste na vigília, não sei o quê... Eu falei, ele vai ver ela. Ele vai ver ela. E não deu outra, né? Ele viu ela. Enquanto uma falecida, né? Sim. E ele... Eu não sei se ele tá triste porque ele gostava muito dela, né? Porque ele fala que é professora. Porque, ela me ajudava muito, não sei o quê, nanã. Mas eu acho que pode ter alguma coisa por trás disso. Sim. Eu acho que ele tá bem suspeito. Eu vi o segundo, né? Pra entender essa questão dele ver. E aí, tipo assim, tem uma conversa dele... com ela no segundo, só que aí fica alternando. Tipo, uma hora ele consegue, outra ela não consegue mais. E ela começa a se perguntar o porquê disso. Aí o amigo viado lá diz, não conta pra ninguém do grupo, porque a gente tem que entender o que tá acontecendo com você antes. E aí ele fica tentando uns contatos depois, com um carinha que ele era afim, sabe? Tipo, que sinto sua falta, pra ver se o cara ouve ele e tal, mas não ouve. E aí tem um zelador que fica aparecendo lá no porão de achar o sangue dela, com cara de suspeito. Eles começam meio que botar todo mundo suspeito. E tem muitas, muitas, muitas cenas do namorado com cara de psicopata. Eu fiquei bem incomodado. E como sempre acontece em toda série ou filme assim, né? Ele é filho do xerife, né? Sim. Não, e o plot que ele pegou, porque a grande suspeita é porque o celular dela tava na mochila dele, né? É, e pegou porque ele tava traindo ela, né? Isso, peguei pra proteger ela, porque tinha uma mensagem da fulana, não queria que ela lesse meu anjo. Se preserva, né? Que proteção, hein? Olha, eu acho que são 8 episódios, né? Muito, viu? Acho que uns 3 tava bom. Até veria o último. Eu não sei se eu vou ver o segundo, né? Não vale a pena, não. Eu fui ver o segundo na curiosidade e achei bem pior que o primeiro. Porque se eu for ver esse segundo, ela vai entrar naquelas séries do Limbo, que eu tô com algumas séries no Limbo, né? Tipo, Outer Banks. Eu vi o primeiro na terceira temporada, faltam os outros 9. Já começou. Daisy Jones and the Six, né? Eu vi só aqueles 3 que a gente falou. Também não vi o 4. E agora já saiu os outros 5, né? Eita, pô. É, semana passada saíram 3 e... Mas essas com o Spirit, eu acho que você não vai gostar, não. Porque eu achei o segundo realmente muito estranho. Talvez eu vá ver o último como eu tenho feito, né? Porque afinal só tô interessado na resposta mesmo. Não me cativei, né? Pelos personagens, nem nada. É, ainda tem isso, né? Que os personagens são carismáticos. É, porque assim, a proposta em si é legalzinha, tipo, beleza, tem um grupo de morto, um grupo de vivo. Vamos ver o que é que rolou. Mas eu acho que falta a liga pra me importar, seja por comédia ou por drama, que não seja só tristeza e choro. Uhum. É, porque assim, eu não vou com a cara de ninguém, realmente. Tipo, até a amiga dela, que não é tão suspeita, mas só tá lá pra lamentar, ela tá morta, basicamente. Não tem um... A personagem que me cativou um pouquinho, é a fantasma que foi morta pelo professor, pelo orientador. A gótica? A gótica trevosa. Eu acho, não sei, acho que é um tipo de personagem que tá tão batido também. Clichêzona, é. É, meio... Eu gostei do menino que era o Jock, né? Que ele tá toda hora de regatinho, não sei o que, eu acho ele engraçado. E o do viado um pouquinho, mas também acho que ele é um pouco excessivo, né? Tudo que é demais é excesso. Exato. Aí nesse primeiro episódio ainda tentam conquistar a gente com uma bundinha aparecendo, né? Mas bundinha... Né? No do vestiário. Psico, né? Aparecem as bundinhas normais e depois a bundinha do psico, né? Eu achei o psico bem, bem estranho esse menino. Bem estranho. Ele tem um olho radioativo. Ele não vai ser o culpado, obviamente, né? Claro que não. Cheira a culpa. Então, obviamente, ele não vai ser o culpado, né? E aí a gente vai descobrir depois, quando sair o último episódio, que assiste pra saber quem matou ela, se forem contar, né? Também, né? Uhum. Que ainda tem o pode não contar pra esticar pra segunda temporada. Não é possível, gente. Socorro. Quem quer e eu acho que não vai ter segunda temporada, não. Eu acho que não também. Vai ficar por aí. Isso é de que canal? Paramount Plus. E é semanal? Semanal. Ah, porque a outra que a gente viu era a temporada inteira disponível já, né? Isso. Entendi. É, mas pra mim ficou com Deus, realmente, assim. Ela é semanal. Eu acho que saíram três, né? Juntos, né? É, pode ser. Porque quando eu vi, acho que tinha três, eu baixei dois. É, o Paramount Plus liberou três e aí o resto ia ser semanal, né? Baixei não, vi no Paramount, né, no caso. Porque... É meio Peacock. O Peacock sempre solta... 3 ou 4 episódios e aí depois vai ser mais. Inclusive podia ser o mesmo streaming esses dois aí, né? Que daí ia estar pouco. Podia unir, né? É. Ai, ai. Mas então vamos manter aqui no mundo dos mortos e dos vivos, né? Pra falar de Darby, a jovem sensitiva, né? Olha aí, o remake daquele filme da Midori com a Victoria Justice. Que é igual. Remakes, né? Muito. Ai, ai. A única diferença é que aqui a Darby, ela já sabia do seu dom desde sempre, né? Ficava fazendo, atendendo, né? O falecido, né? Sim, porque desde que ela foi afogada junto com a mãe, ela começou a falar com dead people, né? Exato, exatamente. A sinopse de Darby, a jovem sensitiva, né? O Darby and the Dead, é basicamente isso. A gente tem a Darby, essa menina que amava fazer ginástica, era, como é que é? Cheerleader, né? Quando era criança. E ela passa por uma experiência de quase morte, né? A mãe dela acaba morrendo e ela é ressuscitada. E a partir disso ela passa a ver os falecidos, né? Só que ao invés de ficar com medo, de se afastar, ela decide fazer o consultório da doutora Darby. E toda sexta ela atende os falecidos, né? Que ela chama de alminhas, né? Chama eles de alminhas, uhum. Pra ajudar eles a finalizar os negócios na Terra pra poder partir dessa pra uma melhor. Se pensar bem, Darby é a versão jovem da Dina Rodrigues, né? Aquela série na Terra. Exato, exato. Só que não tem aprendizado pessoal ali. Ah, quem sabe? Porque só tem um fantasma que faz aprendizado pra Darby. É, porque é o grande caso procedural dela. É o caso da temporada, né? Isso. E aí a Darby, ela é a esquisita do colégio, né? Ela não fala com ninguém, senta sozinha, né? E tem essa menina que é a Queen Bee do colégio, Moana, né? Gente, Moana tá a cara da Vanessa Hudgens. Tá a cara da Vanessa Hudgens. Eu fiquei, o que que Vanessa Hudgens tá fazendo nesse filme? Ai, Moana. Ai, eu amo. E aí, Moana namora com um Shazam jovem, né? Muito Asher... bonito esse menino. Asher Angel. Filme. Ele tá com um queixão, né? Ele tá com tudo on, né? Ele deu uma crescida boa e virou exato. Cantor, né? Taylor Rocha que falou comigo outro dia, mandou uma foto da premiere dele pra mim, né? E eu falei pro Taylor, falei, tá com um queixão, né? E o Taylor falou, concordo. Né? Concordo. E ele tá nessa tour de cantar também agora, né? O novo Alcim Marrone. Sim, ele canta bem mal, bicho. Sim, os clipes são assim, muito sagrados. Ele não é desafinado nem nada, mas ele tem uma voz... É, não é das melhores. É, mas é tipo um menino de High School Musical, né? Só ser bonito que ele dá um jeito. É, e ele tem a cara de super-herói, né? Tem. Eu vi uma cena dessas que aparece no cinema do Zachary Levi com ele, chamando pra Shazam. E aí eu falei, esse menino tá desse tamanho já, não precisa mais do Zachary Levi, né? Foi o menino. Exato. Tanto que no filme parece que tem uma problemática, né? Do fato de que ele já tá pra fazer 18 anos, né? No filme. E aí não vai poder ficar mais na casa adotiva e tal, né? Tem essa barra. Ah, pena que não vai ter mais, né? Pra ele, senão ele poderia ser. Não vai. E o Asher Angel tá com 20 anos já. Olha aí. Né? Tem 20 anos, ele é de 2002. E aí, ela namora com ele, né? Ela é, obviamente, a popular da escola e tal. E numa discussão com a Darby, né? Ela tá fazendo a chapinha no banheiro, né? No vestiário. Fazendo a chapinha. Numa discussão com a Darby, ela e as amigas roubam a roupa da Darby. Aí a Darby fala assim, me devolve minha roupa, caralho. Senão eu vou denunciar você, não sei o quê, vou te assombrar. E aí ela tropeça e cai na pose, na... No, no, na... uma piscininha, uhum. Né, cai numa piscininha e ela tá com a chapinha na mão, você fala, ok, e aí ela se distrai e mete a prancha na água, né, e aí ela morre eletrocutada. Bicho. Faleceu, e aí no meio da noite o que acontece, Moana acorda a Darby e fala assim, fiquei sabendo que tu resolve esses negócios de morto aí, né, preciso de ajuda. Quero viver minha festa, né? Exato, morri, mas quero fazer minha festa de 17 anos, que era meu sonho, né? Fiz até o vídeo lá que o tema era Coachella, né? E aí ela decide transformar a Darby numa cópia de si mesmo para que Darby consiga alcançar o objetivo a de... popularidade, né? A popularidade para poder fazer a festa dela, né? Nossa, e tem umas cenas dela pegando as roupas da mãe de Darby dos anos 90. Dos anos 90. E aí, o filme ele vai para todos os clichês que a gente pode imaginar desse de filme, né? Obviamente que a Darby em algum momento vai ser traída por gostar de ser popular, né? E aí vai ter o seu arco de redenção. E o fantasma também vai aprendendo, né? Moana vai aprendendo também no pós-morte, né? A série da Lana Condor. Tal a série da Lana Condor, exatamente. E vale dizer que Moana, ela dá choque, né? Como ela morreu eletrocutada, ela dá choque e mexe as coisas com telecinese, né? Toda ela tá humilhando Darwin da frente dos outros, começa a humilhar as amigas. Viada, ela coloca a cabeça de Darwin na privada, só porque ela quis. Ah, eu achei essa cena bastante... Assim, eu... tenho bastante problema com essa história de bullying de americano, de botar a cabeça dos outros na privada. Porque eu acho que, assim, das maiores desserviços que você pode fazer pra uma pessoa, né? Botar ela numa água de cocô. Nossa. E aí eles botam essa cena como se fosse engraçadinha e fica assim, gente, 2023, né? Vamos dar uma aliviada aí nas brincadeiras, né? Dos fantasmas adolescentes. Exato. Eu confesso, Léo, que eu não odiei o filme. Eu achei o filme simpático. Uhum. É claro que tem vários, né, com a mesma temática, com a temática parecida, então eu confesso que eu simpatizei, eu não odiei o filme, eu assisti super de boa, eu gostei da menina Darby, não que ela seja um poço de carisma, né, mas eu simpatizei com as interações dela com a menina Moana, né. Acho que o filme tem um valorzinho, assim, pra você assistir um domingo à tarde, descompromissado. Eu sei que não é perfeito, não é... Nossa, que filmão. Mas achei um filme honesto, de verdade. Eu acho que ele nem precisa ser um filmão, assim. Mas é como eu te falei, eu achei bem Nickelodeon. Então, assim, até o timing das piadas... pra mim ele não me pega tanto. Uhum. Porque assim, tem coisas lá que eu poderia ter achado engraçado, o filme se esforça, ele tá o noivo inteiro com a piadinha, mas eu não sei, eu acho que eles não se comprometem o suficiente pra ser um filme de comédia, sabe? Tipo, eu fico com a impressão que é tudo, vou fazer uma piada aqui, gente, sabe? Tipo, não... E eu acho que os atores estão bem, acho que ele vai seguindo esse fluxo assim, mas eu senti falta de... No filme da Midori e da Vitória, né? Por mais que seja um filme, né? Elas são adultas e tal. Eu acho que eles são um pouco mais bem-sucedidos nesse humor. Por mais que não seja, né? Meu Deus, ri muito. E aí nesse eu senti uma faltinha, mas não sofri, velho, nem nada. Como você falou, assim, é um filme ok. Acho que talvez ele seja para um público 13, sim. Acho que ele funciona bem. Né? Sim, acho que sim. Até essa semana eu ia mandar um trailer pra vocês de um filme que vai ter aqui na Paramount Plus, que é Um Dia de Neve, né? Que são tem uma tempestade, uma nevasca, e aí as crianças não querem ter aula. Então elas vão lutar contra o cara que é o removedor de neve, né? E aí o filme é um musical. Aí eu falei, gente, não vou nem mandar, porque não vamos assistir esse filme, porque esse filme é muito infantiloide, assim. Né, temática. Não que filmes infantis sejam ruins, né, gente? Então, mas eu acho que esse filme peca justamente por ele não saber onde ele tá. Que eu acho que tem filme infantil que é, ó, a gente tá fazendo isso aqui pra criança mesmo, e acaba que a gente se diverte. E tem um filme adolescente 15 plus, né, pra cima, e eu acho que esse filme ele não sabia o que ele queria fazer. Se ele queria ser esse filme pra criancinha, pré-adolescente, ou se ele queria ser um high school mesmo, e aí eu achei que ele ficou meio preso ali no meio do caminho. É, faz sentido. E o que você achou do reencontro de Darby com a mãe? Anticlimático, né? É, porque assim, ela fica o filme inteiro, o grande drama dela nunca ter falado com a mãe, ela acha que a mãe já superou. Uhum. E aí quando a mãe aparece, ela fala assim, mãe, você não foi? Ah, não, tava aqui vendo que você ia ficar bem, agora que você tá bem, eu tô indo. Aí, aqui escondido atrás do armário, mas agora que vai 30 ser. Segundos, a mãe ficou lá observando ela sem falar nada um tempão, só sei lá por quê. E eu falei, podia ter sido um pouco mais, né? Emocionante, assim, né? Pois é. Ou então tem uma explicação de por que ela não aparecia, que ela não podia, até, sei lá. Não, é só porque ela quis esperar. Because no reasons. E ela ficou lá sentada, jogando paciência, esperando a filha amadurecer. Ah, o fantasma jogando paciência. É porque diferente do School Spirit, que mostra o tédio dos fantasmas lá, vivendo a vida sem poder interagir, não sei o quê, esse filme dá a entender que não, né? Que, tipo, tá ali. É. E tem o menino que quer chamar a atenção de Darby, né? Que é LED, que aí no final a gente descobre que ele também é Márcia Sensitiva também. Sim. Também vê gente morta, né? Por isso que ele saiu do colégio, né? E foi pro colégio de Darby. E aí eles vão ficar aí juntos, né? Resolvendo as coisas pros fantasmas, né? E aí, bacana, né? Claro. Ai, gente, mas é isso. Acho que não tem mais o que falar, né? É um filme simpático, você vê, né? Nem quente, nem frio, 0 grau. 0 grau tá ótimo. 0 grau tá ótimo. Se não tiver nada pra fazer, você assiste, uhum. Né? É isso. É 1h40, né? Já é um grande ponto positivo. Exatamente. Mas seguindo no Sobrenatural, né, menino? Vamos falar aí de The Boys. Não, Kevin. Vamos falar de Extraordinária, né? Nova série aí também que tá no Star Plus. Também com, né? Fantasmas. Também com fantasmas. Só que incorporam, né? Sim. Já estreou já tem um tempinho, né? Eu até pensei em colocar na pauta, mas aí depois desisti. E aí agora que essa pauta tava um pouco mais pra baixo, mais caidinha, né? Eu trouxe ela aí pra gente. Eu só vi o primeiro, né? Só vi o primeiro episódio. Vi dois também. Ali como né? Tem 30 minutos, né? É suave. Sim. É um mundo, né? Onde todo mundo, quando faz 18 anos, ganha poderes, né? Todo mundo, onde faz 18 anos, ganha poderes. É um remake de... É um live action de Encanto, né? Adoro! Que é como se a família Mirabel fosse o mundo inteiro. O mundo inteiro, né? Ai, eu amo. E aí, menino, tem a nossa protagonista, né? Mirabel não, Madrigal, tô loucaço. Mirabel é a menina sem poder. Mirabel é a menina sem poder, desempoderada. Sim. Tô toda desempoderada. Que? Aí a gente tem a Jen, né, que é a nossa protagonista, que ela tem 25 anos e ela não tem poderes. A né? Pobre. A Mirabel. Não desenvolveu os poderes. E aí, a primeira cena já é super embaraçosa, né, que ela vai fazer uma entrevista de emprego. Eu, né? Amo com a mulher detectora de verdade. E o poder da mulher é fazer que as pessoas digam a verdade, né? Ai, gente, eu veria essa série só dessa mulher entrevistando gente. Mas aí tinha que ser pessoas engraçadas igual a Jenna, que a Jen entregou. Ah, não, né? Mas qualquer pessoa que tivesse que falar a verdade, ah, sou preguiçoso, não sei o quê, não trabalho bem aqui. Ela falou, né, que ela era preguiçosa. Eu falei, meu Deus, sério, o que tá acontecendo? E eu amo que ela ainda faz bico de princesa, né? Sim. Faz bico de princesa, animando festas, né? E a Jen mora com dois amigos, né, que é um casal. A amiga trabalha no escritório de advocacia como secretária, só que também ela tem o poder dela de receber pessoas mortas, né? Uhum. Ela recebe pessoas mortas e as pessoas mortas falam através dela, né? E aí é até legal que tem um caso, duas viúvas, né? Uma viúva e a ex-mulher brigando pela herança do cara. E aí o chefe chama ela pra saber quem tem razão, né? Ele vai, sua piranha, já falei que é tudo pra fulana. Exato, velho puto. E ela também namora com um cara que o poder dele é voltar no tempo, né? Ele tem o poder do Rewind. É o super, como que é o que super bota lá? Super Clock. Que é o Super Clock, né? Exato, e aí ela falou, mas tá marcando mesmo a sua piromba aí, tá marcando pra caramba, né? Não, e ele fica envergonhado dela flagrar ele, aí ele fica depois, tô me masturbando. Ah. Ai, meu Deus do céu. E o passatempo da amiga pra animar ela é invocar o Hitler, né? Sim, pra ela xingar, filho da puta, perdeu tudo, não sei o quê. E o Hitler, eu não aguento mais. Parem, fala, vocês de novo. Ele fala, aí ela fala, agora você sabia que existem casais de duas pessoas do mesmo sexo? Ai, gente, é muito bom. E ele fica, sai daqui, pelo amor de Deus, eu odeio. E aí, tipo, ela tem a mãe, né, e o aniversário da irmã de 18 anos, né, a irmã ganhou o poder lá de super força. E, tipo, ela vai no táxi conversando com o pai, e isso pra mim foi uma surpresa, né. De que foi legal. Quando a gente vê ela conversando com o pai e tal, ok, você acha que eles são separados, né. Mas aí, depois, no final do episódio, a gente vê que é a amiga, né, que tá... Sim. O pai tá falando através da amiga, né. É engraçado, porque, assim, no decorrer do episódio, eu acho que eles não chegam a falar... Mas eu tinha a impressão de que o pai dela estava bom. Aí quando começa a conversa, eu falei, uai, então não tá. E aí depois vem a parte da amiga. Eu falei, ah, então já tinha sentido a vibe que ela era órfã. Órfã Black, né? Órfã Black. Mas e você que viu o segundo episódio, né? Qual é? Menina, assim, o primeiro, ele já... Tudo que você falou eu gostei bastante, assim. Acho que o humor dessa parte da entrevista, do negócio do Hitler e tal, ele é bastante interessante, mas ele tem aquele quê de humor britânico meio forçado, tipo Misfits, né? também era uma série de superpoderes. E aí, assim, teve uma coisa no primeiro que já me incomodou muito, que foi as cenas dela com germofóbico. É. Um homem com orgasmo que tocava o ovo, tocava e dava o orgasmo à pessoa. Eu achei bastante desnecessário mesmo. Nojinha, né? E ela ficar querendo estar com ele o tempo inteiro também, sei lá. Achei too much. Ela queria ficar encostando, né? Ele e ele ficava. Sim. Amada. E tem o plot do gato que é uma pessoa, né? Exato. Mas do momento que ela achou aquele gato na rua, eu falei, é a shapeshifter. Sim. Não, e na hora que ela pega o gato, eu não pensei que o gato fosse, mas eu pensei, mas nesse mundo aí, qualquer pessoa pode ser um gato, né? Sim. E aí realmente era um homem que virava gato, que virava gente. Exatamente. Mas aí assim, eu falei, a série é curtinha, vou seguindo. Aqui fui ver o segundo. Eu acho que o segundo tem bem menos momentos bons, como esses aí do primeiro que a gente falou, porque ela foca muito mais nessas piadocas, assim, meio, sabe, forçadona. Tem umas histórias legais, porque ela e a amiga estão nesse plot de tentar desenterrar o poder juntas, né? Porque elas vão numa consultoria, a menina fala: ah, então, gente, é tanto por sessão, elas falam: vamos ter que DIY, né? Exato. E aí tem o plot que ela descobre que o gato é a pessoa, porque ele vai, ela, sei lá, tá com os peitos de fora, ele aparece. E aí, né, fica esse drama dos dois e tal. E ele, não, mas eu sou um cara legal, não sei o quê. E aí, no final do episódio, ela encontra um cachorro. E aí, ela vai e mostra os peitos pro cachorro pra ver se ele é uma pessoa também. O cachorro fica olhando, não sei o quê. Aí, ela fala, tava só testando, né? Uhum. E aí, e nisso é eles, assim, tentando, tipo, fazer ela ficar estressada pra ver se ela cria o poder, não sei o quê. Mas, por enquanto, nada, né? Então, vamos ter que ver aí se em algum momento ela vai criar esse poder. Mas, sei lá, não... Ou não, né? Eu vou enrolar. Sim. Tal qual o School Spirits, né? O segundo me desanimou. Mas essa eu ainda gostei mais do que do School Spirit, que os personagens são carismáticos, assim, acho que a relação dela com a amiga é legal, o cara é o super coque, ele é carismático e tal, mas eu também fiquei pensando, tá, mas eu vou ter que ver uma temporada inteira pra ver se a mulher tem um poder, uhum. E provavelmente vai ser uma merda. É, não tem condição, né, gente? Mas tem um cara muito bonitinho, que é o Luke, né? É só se for só um mesmo, né? Porque até agora só tem gente feia. Ele aparece no primeiro. É um menino que fez até pouco. Quem é ele? Vou te mostrar ele aqui, ó. Deixa eu tirar um print. Que até então só gente feia, né, Brasil? Não, esse menino é bonitinho, mas ele aparece bem rapidamente. Ah, por isso, né? Pra focar nos feios. Vou te mandar aí, peraí. Eu não aguento gente feia. Você vê a qualidade da série. Cadê? Tem uma foto aqui com um caminho de renda. Cian. É, esse sim, esse destoa do elenco. Destoa do elenco, porque o elenco é pesadíssimo, né? A menina Peyton List britânica, ela é ok. Peyton List britânica, adoro do nada. Ah, ela é bonitinha, né? Ruivinha, normal, padrão. O mais feio é o gato, né? Nossa, é horroroso. Horroroso, me lembrou Murilo Couto, que é horroroso também. Não. Adoro. E a chefe dela, que é super velha, mas é uma cara de menino. Aham, ela falou que a barra dela é essa, né? Tem 64 anos, eu vou te permitir. Tem 64 anos e ninguém levar ela a sério, né? Ah, bichinho, gente. Arrasada passada, gente. E até uma vozinha, assim. Então, eu não sei, eu gostei mais do primeiro que do segundo, talvez eu siga aí justamente por ser curta. Mas eu confesso que eu vi o segundo bem de má vontade, sabe? Porque eu acho que eu acho que esse humor é meio decadente, tipo, ela é bastante decadente, né, a personagem. Ele tem umas horas que eu gosto muito, mas na maioria do tempo ele me constrange. E eu não gosto. Diferente das pessoas que falam assim, ai, meu, eu adorava ver The Office pra me constranger com o Michael Scott. Eu gostei de The Office por um período, mas essa parte do constrangimento pra mim é que menos me pega. Eu não gosto de ver nada com vergonha. É, eu te entendo. Se seguir muito por isso, eu realmente não vou conseguir, não. Mas eu acho que vou ver o terceiro pra ver de qual é, né? Um foi bom, dois foi... Foi mais ou menos, vai que o terceiro salva. Ah, vamos ver, né? Às vezes foi só um tropeço. Sim. E essa série tá sendo bastante elogiada, né? Acho que duas pessoas que viram ela gostaram bastante. Exato, e vieram falar com a gente que a gente tinha que assistir. Sim. Então, aproveitamento 100% do público, né? Olha aí, que loucura. Eu amo. Menino, deixa eu te perguntar uma coisa. Aproveitar que a gente tá nessa temática dessas séries que ninguém viu. Tem uma série da Netflix, que eu já tinha visto uma recomendação no Twitter. Certo. Que é uma série britânica de jovens com poderes também. Ah. Chama Lockwood, um negócio assim. Ah, eu vi o piloto. Lockwood. Você viu? Que até a Isabela Boscov tava recomendando, dizendo que é uma série super charmosa. Que eu achei falando chata. Pois é, eu fiquei pensando, será que eu vou gostar dessa série ou vai ser tipo esse humorzinho assim? É muito chata. Ela é chata porque ela não é engraçada. Mas qual que é a história? Tem um monte de Holland nessa série, né? Menino, eles são uma agência que caçam entidades. Né? Caça fantasma. E a menina tá em período probatório, né? E o Lockwood, ele é o irmão do Tom Holland, né? Ele... Não, na verdade não é o irmão do Tom Holland. É, tem o irmão do Tom Holland na série. Ele tá ensinando a ela e ele acha que ele é o bonzão da Nestlé, né? E eu achei bem chato. E o episódio é muito longo, é 50 e tantos. Meu pai do mano. Eu não gostei. Não gostei mesmo. Achei que era assim curtinho também. Não, é demorada, Lockwood and Key. Tanto que eu falei assim, gente, eu nunca ouvi falar dessa série. Nunca apareceu de recomendação na Netflix. Acho que a Netflix tem vergonha dela. É, eu vi logo que estreou, né? E achei. Eu achei tão desinteressante que eu falei assim, não vou submeter as pessoas. Porque quando é ruim, a gente submete todo o elenco à ruindade, porque pode render um negócio engraçado, né? Mas quando é só chato, que foi o caso do School Spirit, é um problema. É que é o que a gente falou de Grace. Grace em suas piores fases antes, mas a gente conseguia rir do absurdo, do tanto que eles decaíram. E essa série de agora parece que é só. Exato. Decadança, véia, que elegância. Saudade, Debbie. Ai, ai. Eu lembrei disso que eu tava ouvindo o Nerdcast do Por Onde Anda, né? Eu peguei uns Nerdcasts lá do número 100 pra cá pra ouvir. Né? Engraçado. Aí tem. Eles falaram de Debbie? Para de Débora Blando, né? Para de Débora Blando, falaram de Patrícia Marx. Nossa, os olhos são espelhos lá. Exato. Aí a senhora Jovem Nerd fala: decadança, velho, que legal. Saudades. Mas o momento que eu guardei pra você, Léo, né? Que eu assisti a segunda parte da quarta temporada de Você Quer, né? Eita! Né? Eu já tinha contado a primeira parte aqui, né? Eu não sei se você tava de férias, se você tava aqui quando eu... Não, contei, eu tava aqui. Né? Que teve o plot que o Joe tinha ido pra Paris atrás da Mary Ann. Ele começou, né, a fazer jogo de assassinos com os ricos. Exato, que os ricos começaram a ser assassinados, né? E aí a pessoa começou a chantagear ele, dizendo que sabia quem ele era, né? Que ia explanar tudo pra ele. E que aí no final da primeira parte a gente descobre que, na verdade, é o Rhys, né? Que é um desses ricos e que tá candidato a prefeito de Londres, que tá ameaçando o Joe. Né? E Joe agora é santo, né? Nunca matou ninguém. Exato, e agora ele não tá mais obcecado, ele tá apaixonado, né? Apaixonado por você. E aí, essa segunda parte da temporada, ela vem pra tumultuar, né? Porra, já não tava tumultuado. Ela vem pra tumultuar. Porque o Rhys continua ameaçando o Joe, né? E aí o Joe pergunta o que, é que ele quer. Ele fala assim, eu só quero um amigo, né? Só quero um amigo, uma pessoa que entenda as minhas necessidades e não sei o que, perereu pão duro. E o Rhys tá concorrendo à prefeitura de Londres e o adversário dele é apoiado por ninguém mais, ninguém menos que Greg Kinnear, né? Greg Kinnear é pai... Famoso. Ele é famoso. Pai da Little Miss Sunshine. É, e aqui na série ele é pai da mulher que o Joe tá gostando, né? Da Tati Gabrielle. Não, a Tati Gabrielle foi embora pra casa, foi embora pra Paris. Ah, ela não é principal? Não, ele deixou ela ir. Ela só aparece num episódio, né, no começo da temporada. Ele deixou ela ir embora. Porque ela falou assim, ai, você é um monstro, você matou sua mulher, não sei o quê. Você vai fazer a mesma coisa comigo. Aí ele deixa ela ir pra Paris, deixa ela ir embora. Eu jurava que ela era a grande protagonista dessa temporada. Não, agora é a Kate, que é a esposa do cara que morreu no primeiro episódio. Ele cortou o corpo e jogou no rio. E quem que é a atriz? Primeiro rico a ser assassinado. Ela não é famosa. Ah, porque todas as outras eram famosas, né? Vitória Love, Tati Gabrielle, Loirinha. E Guinevere, né? Guinevere Beck. Sim. Né? Eu vou te mandar uma foto da Kate pra você poder ter em mente. Guinevere, que é a grande namorada do pai de Julie, né? Negócio que eu... Exatamente. Olha aí, grande pai de Julie. Julie, né? Aí, e eu amo que o Greg Kinnear é pai dessa Galalau aqui, com essa cara de véia. Ó, vou te atualizar de BBB aqui. Márcia não falou. Tadeu falou que providências precisam ser tomadas. Vão zerar as estalecas. Quê? É, eles estão passando aqui o VT da festa, né, até agora. E Matheus disse, ai, ai, ai, gente, a sede é ruim, não façam isso. Eu amo a incredulidade. Ah, eu conheço essa mulher, meninas. Blake Lively, quê? Ela é o novo interesse amoroso do Joe, né? Ela é professora lá na faculdade e tal. Ela tem uma boquinha negativa, né? Boquinha negativa. Ela é filha do Greg Kinnear, e o Greg Kinnear é um empresário mega evil, né? Que ela tá em Londres fugindo dele, né? Porque ela fala que ele é mega evil e que ele contamina as pessoas tudo com a mega evilness dele. Então, por isso que ela foi pra Londres, ela não quer se meter com o dinheiro dele, tá? Não sei o que, nanã. Que ele é o grande vilão. E Greg Kinnear... ela leva o Joe pra conhecer o pai, né? Porque, e o Joe aceita porque ele, o Reese quer que ele mate o pai da Kate. E aí, quando ele chega e vai cumprimentar o pai da Kate, a Kate fala assim: pai, esse aqui é o Jonathan. E aí, quando ele vai apertar a mão do Joe, ele aperta a mão do Joe, bota a cara no ouvido dele e fala assim: tudo bem, Joe? Ou seja, o pai da Kate também sabe que Jonathan, na verdade, é Joe. Gente, mas todo mundo sabe desse homem. Exato. E aí, o que acontece? O pai da Kate fala pro Joe assim: eu sei que você tem umas tendências, né? Que a sua esposa morreu, né? E eu quero então que você mate o Reese. Aí fica o Reese querendo que o Joe mate o pai dela, e ele querendo que ele mate o Reese. E aí o Joe fica nessa barra, não sei o que, nananã. Acaba que o Joe decide se vingar do tal do Reese. Ele entra lá na casa, né? Aí o Reese fala assim: eu não te conheço, não sei o quê. Aí o Joe fala: conhece sim. Aí o Joe vai, consegue desmaiar o Reese, prende ele numa cadeira na garagem. E o Reese vale dizer que ele sofreu um atentado, né? E ele foi pra uma casa de campo, bem distante de Londres. E aí o Joe prende ele e fala: lembrei. Porque o Reese fala que tá com a Marianne, que ele pegou a Marianne. E se o Joe não matar o pai da Kate, ele vai matar a Marianne. Aí o Joe fica possuído, porque ele fala assim: não, é a Marianne, não sei o quê. Aí ele vai lá, bate no cara, pega ele, prende ele com aquelas abraçadeiras, né? E aí fica perguntando: onde tá a Marianne? Onde tá a Marianne? E ele fala: que Marianne? Eu não sei de Marianne, não sei o que você tá falando. Aí fala assim: é claro que você sabe o que você tá falando, não me provoca. Aí o Joe pega uma dessas abraçadeiras plásticas e bota na sacola do Reese. E fala: eu não queria fazer isso, mas você tá me provocando. E aí ele vai apertando a abraçadeira na sacola dele, e o Reese gritando, falando que não conhece Marianne nenhuma, não sei o quê. E eu tô assistindo falando assim: caraca, não é possível que é um irmão gêmeo, que ele tem um irmão gêmeo, não é possível. E aí o Joe fica: me fala onde tá a Marianne, me fala onde tá a Marianne. Aí ele começa a apertar o pescoço do Reese, e ele acaba matando o Reese. E aí ele fala assim: caraca, o que que eu fiz? Eu não podia ter feito isso, nananã. E aí, quando ele tá olhando pro corpo do Reese assim, aparece um outro Reese atrás dele, de terno e gravata, falando assim: ele não sabia de nada mesmo. Gente, é Maitê? Ele não sabia de nada. E sabe por que ele não sabia de nada? Porque, na verdade, ele não sou eu. Eu sou você. Quê? E aí vem a revelação, que, na verdade... Joe é clone de Reese? Não, na verdade, Joe desassociou. Ah, não. Você tá de sacanagem. Que é o clube da luta com o Pam Badgley. Ele desassociou. Meu pai amado. E a gente vai descobrir mais pra frente na temporada que ele ficou obcecado com o Reese. Ele até criou uma... Ele leu o livro do Reese várias vezes, fez anotações, roubou toalha suada, unha cortada, pentelho, né? Ele ficou obcecado pelo Reese. E aí, o que aconteceu? O cérebro dele compartimentou. E toda parte de loucura do Joe, de assassinato, de crime, personificou no Reese. Que bosta. E o Joe, agora, é a parte boazinha. Personificou no Reese inventado, né? No Reese inventado, exatamente. Porque existia essa pessoa ainda real, que era só uma pessoa. Isso, e ele matou a pessoa, e a pessoa nunca tinha visto ele realmente. Meu pai, amado. E antes dele ir torturar o Reese, tem uma cena que o Joe bota uma câmera pra filmar ele sendo chantageado pelo Reese. Aí na cena, quando a gente vê eles brigando e tal. E aí depois o Joe vai pra casa e ele olha a filmagem e é ele falando sozinho. Ai, meu pai, que ano é esse? É ele falando sozinho. Mas não tem nenhuma cena dos dois em público, por exemplo? Ele fala que todas as vezes que estavam em público, nunca ninguém percebeu. Que a única vez que eles estiveram no mesmo lugar foi quando um dos ricos morreu, eles estavam no enterro, e o Reese acenou com a cabeça porque o Joe tava olhando diretamente pra ele. Né? E aí Joe desassociou, né? E aí o que que acontece? Eles refazem o plot, que na verdade, quando o Joe colocou a Marianne no trem, na verdade ele dopou ela e ele tirou ela do trem e colocou ela naquela casa de vidro que ele tem todas as temporadas. Colocou ela numa casa de vidro. Mas essa casa não era nos Estados Unidos? Sim, ele construiu uma na Inglaterra. Ah, pediu frete pra levar pra lá. Pediu frete. Olha. Aí ele construiu a casa de vidro, né? Só que a parte do Joe que colocou a Marianne lá é Reese. Então o Joe, não sabe onde ela tá. E aí Reese fica falando com ele, né? Fala, Reese, que a gente sabe que é a parte má do Joe. Reese fica falando, você nunca vai descobrir onde ela tá, eu não vou te cair, não sei o quê, nanã. Nisso, o Joe... E esse ator que faz Reese, ele é tão talentoso quanto Penn Badgley? É, mesmo nível. Ah, que bom, porque ficaria, né? Se fosse muito desnivelado, eu ia ficar preocupado, porque afinal é a mesma pessoa. Exato. E aí, eu falei que na primeira parte da temporada, tinha uma aluna dele lá, do curso que ele tava dando, que tava ajudando ele a tentar investigar quem tava matando os ricos, né? E aí, vale dizer que aí mostram as cenas também, que todas as cenas que o Joe matou todos os ricos da temporada, né? Ele matou os ricos. E aí, essa aluna começa a achar uma coisa estranha, né, no Joe. E ela decide investigar, entra na casa dele e acha uma chave. E aí, quando ela acha essa chave, ela fica tentando procurar de onde é. E aí, o que acontece? Ela descobre aonde Marianne tá presa. E aí, os flashbacks de Marianne, a gente fica a ver a Marianne falando lá, ai, Joe, por favor, deixa eu sair, não sei o quê. E o Joe sempre fala assim, eu não sou o Joe. Porque é o Reese, né? E aí, mas então, menina, Tati Gabrielle voltou a ser a grande estrela da série. E aí, menino, o que que acontece? Ela vai lá, né? Ela vai lá e fala que vai salvar Marianne, né? Vai salvar Marianne e vai descobrir como acabar com o Joe. Beleza. Nisso, o pai de Kate, né? Decide que vai obrigá-la a ir pra Nova York, largar Joe, não sei o quê. Aí ele vai lá, acaba matando o pai dela, né? Ele arma lá um plano pra botar a culpa no segurança, que o segurança pediu $2 milhões porque tava chantageando ele, não sei o quê. E arma. Aí ele mata o pai da Kate, beleza. Enterra o segurança pra ninguém achar ele. E ele vai até a ponte ali de Londres. E aí ele fala assim, eu não aguento mais essa vida, eu tô muito triste, eu vou me jogar. E aí o Reese fala assim, não, você não pode fazer isso, você não é assim. Fez o povo do Twitter, né? Eu vou me M. Ele fala, não, você não é assim, você pode viver com a Kate agora, não tem mais nenhum obstáculo, não sei o quê. Aí o que acontece? Joe empurra Reese na ponte, pela ponte pra baixo, matando esse lado dele, né? E depois Joe se joga da ponte. Aí, aparentemente, allegedly, ele faleceu, né? Ele faleceu. E aí, o que que isso acontece? Isso aí, antes do último episódio? É, antes do último episódio. Gente, mas essa série jura que alguém vai acreditar? Sim! E aí, né, o que que acontece? Que eu não falei. O Joe consegue descobrir onde tá a Marianne, né? Consegue descobrir onde tá a Marianne. Só que ele não lembra o código que ele botou na casa de vidro pra tirar ela de lá. E aí vale dizer que o código da casa de vidro é o aniversário da Taylor Swift. Né, mas é por isso ou é coincidência? Não, é verdade, ele botou o aniversário da Taylor Swift. Né? Até Netflix sacaneou que ele é o maior Swifter que existe. E aí o que acontece? Marianne toma uns comprimidos que ele tinha deixado lá e falece. E aí Joe faz tirar ela de dentro da casa de vidro, coloca ela deitada num banco na praça pra ela ir como se tivesse morrido de overdose, né? Aí tem isso, ele vai, mata o pai da menina, não sei o quê, se joga, e aí a gente vê o Joe afundando, assim, na água, e beleza. Aí a gente descobre que, na verdade, a aluna dele tinha trocado os comprimidos quando ela foi visitar a Marianne. Ela colocou, como é que é o nome daquela droga que o pessoal usa pra poder ficar ligado na faculdade? Eles Ritalina. Usam... Isso, Ritalina. Aí ela coloca no lugar uma coisa que vai, tipo, diminuir os batimentos cardíacos da Marianne, né? E aí ela coloca esse negócio da diminuição dos batimentos cardíacos e a gente vê que, na verdade, ela não tinha morrido. quando o Joe coloca ela no banco da praça, essa aluna dela vem e aplica a Ritalina nela e ela acorda. E aí a menina fala assim, vai embora, vai cuidar da tua filha, sai daqui, né? Aí nisso, passa essa cena, a gente vê a Kate chegando no hospital e a gente descobre que o Joe não morreu, o Joe está vivo. Não acredito, Joe tá vivo. E aí Kate fala assim, você não podia fazer isso comigo, se você, como você tava super deprimida assim, você tinha que me falar, não sei o quê. Aí Joe fala assim, é porque eu errei muito na vida e tal. Aí ela fala assim, se você me contar a verdade, eu posso te proteger, porque agora eu sou dona da empresa do meu pai, eu tenho muito dinheiro e tal, eu posso te proteger, mas, e a gente tem que prometer que não vai mentir nunca mais um pro outro, e que eu vou controlar o seu mal e você vai controlar o meu mal, e a gente vai se ajudando. E aí ele conta, né, que ele tinha a esposa, né, Love Queen, que ele acabou matando ela e tal, não sei o quê, nananã, que deixou o filho com os viados, né? E aí ela fala assim, tudo bem, tá tudo esquecido, eu posso limpar teu nome e tal, não sei o quê. Aí mostra de novo a aluna dele entrando no apartamento dele e achando a caixa onde tem tudo relacionado ao Reese, porque ela quer ligar o Joe e o assassinato do Reese pra ele ser preso. Aí ela tá com o namoradinho dela, e aí o namoradinho dela fala assim, tira foto de tudo. Aí ela vai tirando foto, não sei o que, nananã. Aí ela fala assim, eu vou descendo, você vai indo pro carro. Aí ele, tá bom. Aí ela desce, sai do apartamento. Aí ela chega no carro do namorado, não acha o namorado, né? E aí quando ela vira de costas, quem tá ali de pé? Joe. Aí ela tá com o telefone na mão e ele fala assim, me dá esse telefone? Aí ele pega o telefone, aí ele vê que ela tirou foto de tudo, aí ele vai apagando todas as fotos. Ele fala assim, agora eu sou rico, agora eu tenho como cuidar de tudo. Aí ela vai andando assim pra trás, tropeça. No que ela tropeça, ela vê o namoradinho com o pescoço cortado. E aí o Joe fala assim, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar quietinha pra sempre. Porque o seu namorado, a caixa com os pertences do Reese, vai ser encontrado na casa do seu namorado. O seu namorado, você descobriu que ele matou o Reese, você quis se vingar dele e você acabou matando ele, querendo justiça. E aí você vai ficar na cadeia e você não vai falar nada e ninguém vai acreditar em você. Aí a menina, acontece isso, né? Ela vai presa e aí faz uma transição de volta aos Estados Unidos. Tá rolando uma entrevista. Quem tá dando essa entrevista, a nova noiva, Kate, e aí ela falando de como ele ajuda ela, não sei o quê, e aí ela pagou, né, pra que o nome do Joe fosse limpo, né, então não tem mais associação com a morte da Love Queen, ele tá zerado de novo nos Estados Unidos, zeradinho, podendo matar a torta e a direito de novo. E aí ela tá lá dando entrevista e tal, aí ele fala assim, eu vou pegar um chá pra você. Aí ele vai lá pegar o chá, aí ele fica olhando assim pela janela e tal, fica olhando pela janela, e aí quando foca no reflexo na janela, não é o reflexo do Joe, é o reflexo do Reese. Oh, quem poderia prever? Ou seja, o Reese dominou a personalidade, dominou o corpo do Joe, né? Porque realmente você achar que a pessoa que dissocia jogou a sua imaginação da ponte ia resolver é muito incrível, né? Exato. E aí, né, menino? Foi esse o fim da temporada, né? E eu achava que eles tinham dividido em duas partes essa quarta temporada, porque eles anunciaram que essa segunda parte era a parte final, né? Ia acabar. Mas não, né? E aí eu acho que pro bem de toda essa pataquada, que a quinta temporada seja a última. Eu espero mesmo. Não sei, menino, porque tá aí esse reboot criativo toda temporada, né? Daqui a pouco vai ter Joe clone. É, e o Joe até então, ele não tava obcecado pela Kate, né? Ele tava realmente apaixonado. E aí isso foi a quebra do paradigma, né? Mas esse plot da dissociação, eu falei, caralho, ele nunca teve isso. Ele sempre foi lelezinho por ser lelezinho. E aí agora é uma justificativa que ele compartimentou, sabe? Ah, sai fora, né, gente? Tadeu tá em cena agora, hein, gente? Mas já diria a psicóloga de Kate, né, em Cruel Summer, você compartimentou. Você compartimentou, eu também. Ó, atualizações de BBB, né, eles chamaram a mulherzinha lá pra perguntar se ela achou que tinha sido bulinada. Ela falou que não, que todos eles beberam demais e tal, não sei o quê. E agora o Tadeu tá falando alguma coisa pra ele, que eu não tô ouvindo. Eu vi que ela falou, nunca me diverti tanto, não sou boba, nem vi que Guimê passou a mão na minha bunda, mas tô de boa. Exato. Tadeu tá falando alguma coisa. Jogar a responsabilidade na pessoa, né? Exato. Exato. Se ela não se sentiu bulinada, tá tudo certo, né? Exato, todo mundo viu que ela foi, mas... Exato, vou até aumentar o volume aqui pra ver se tá alguma coisa. Também tô. Eliminados! Sério? Guimê e sapato eliminados. Eita porra. Eliminados. O meu tá muito atrás. Eliminados. É, bebê. Eliminados. Quero ver a cara deles. Eliminados. Você que tá ouvindo no programa domingo, é? Eliminados. Guimê e sapato. Eita porra. A cara do sapato, olhando pros lados. Agora que a feiosa vai ganhar o programa, né? E a mulher ainda tá pedindo desculpa, gente. Gente, a cara de Guimê tá assim. E a mulher ainda tá com desculpa, Dani. Ela se sentindo culpada, né? Foda. E Guimê ainda vai sair, ainda vai estar descasado, né? Uhum. É, a pressão dos patrocinadores foi foda agora, hein? Exato, porque todos eles foram falar, né? Todos eles foram falar. Sim. E assim, eu vi que lá a Demicon fez, Nestlé fez, são patrocinadores menores, né? Mas, tipo, o Mercado Livre é patrocinador master, né? Com quase 200 milhões de cota paga no Big Brother. Uhum. É, porque o que eu vi é que, tipo assim, eles estavam numa reunião com os patrocinadores. E aí, quando começaram os primeiros a se pronunciar, já tava decidido, entendeu? Tipo, uhum. A Globo já devia ter dado uma tranquilizada neles. Certeza, e aí eles foram que eles postar. Devem, que eles devem ter falado já, né? Já tinham falado, olha, a gente vai tomar essa decisão aqui e tal, né? Eu acho que foi isso. Agora sim, vão encurtar esse programa ou vão fazer o quê, né? Porque já teve uma desistência antes, agora esses dois. Aham, uhum. E Gaga saiu também, né? Gente, o povo dando um joinha, tapinho no ombro, tá assim. Se bem que, geralmente, no final, eles dão aquela acelerada, né? Pra sair 17 pessoas numa semana, né? Sim, geralmente tem umas duas semanas que sai três, né? Exato, então pode ser que dessa vez, dessa vez, eles só vão fazendo uma eliminação normal, né? Por semana, né? Mas então vão ficar 10 pessoas agora. Vão ficar 10 pessoas. Eu acho que... Falta uma das semanas? Falta um mês pra acabar o programa só. É. Mas eu acho que a doutora não vai conseguir segurar a viúva muito tempo, não. Acho que ela vai acabar ficando sem rede. Gente, a Aline tá se jogando no chão, chorando. Exato. E eles vão ter clima fazer prova do líder depois disso? Não, tem que fazer, o jogo continua, né? já o Boninho entra lá. Atenção, o jogo é pros fortes. Gente, a Aline tá desesperada. Não, Bruna Grifal tá jogada no chão do outro lado, a feiosa chorando, a moça se sentindo super culpada, né, a Dani? Coitada, eu tinha que explicar direito, né? Ela tá se sentindo super culpada. Imagina, você sai de férias pra ser assediada, depois achar que você teve culpa na eliminação das pessoas. Exato. Ela não deve estar vendo a hora de voltar pra casa, né? Mas nisso aí, Boco Roso ganhou a sobrevida, né? Exato. Que vão até esquecer as merdas dele. Ah, não, podemos eliminar ele na próxima semana. É, se bem que, coitado, a sobrevida ele ia ter se os dois ficassem pra ser votado pra sair antes dele, né? Exato, agora não. Que agora que saíram é só, vamos pôr o resto do deserto, então que estamos em maioria. É isso aí. Eita, mano, já tá entregando o choro da viúva. Ah, sim, tentando comprar, né? Olha, gente, que momento ao vivo que vivemos aqui, hein? Exato. Ah, e tá, deu, voltou agora, né? Voltou. Vamos ver o que ele vai falar. Gente, é isso aí, programa ao vivo é isso, apesar de você estar dormindo no domingo. É, pauta quente. Ah, ele tranquilizou ela. Tranquilizou ela. É, até porque ela falou super panos quentes, né? Sim. Será que ela tá entendendo? Espero que sim. Que gente, imagina. Acho que tinha que deixar essa mulher no BBB e ela ser a vencedora. Exato. Falar pro povo lá da casa dos famosos. Falar, não vamos devolver não, tá? É, gente, fica aí com a Kay. Fica com a Kay contando mentira. Com a Pinoquei aí. Falando que no Brasil ninguém gosta de assistir novela mexicana. E que qualquer coisinha de política estão criticando, né? Exato. Caralho, a feiosa tá chorando e não caiu uma lágrima. Ah, não faz isso. A viúva tá chorando, não tem uma lágrima. A Dânia tá chorando mais sentido do que a feiosa. Mas não mais que a Aline. Não, a Aline agora se restaurou. Agora que chegou pra mim o discurso de Tadeu falando com ela. Ai, ai. O bom que tá todo mundo no grupo atrasado que nem eu. Tá todo mundo assim, ai, Tadeu, tem que voltar. Porque a gente sabe, você já tá vendo o futuro a hora. Exato. Todo mundo na Globoplay com delay. E eu vendo na televisão normal, né, gente? Bom. Gente, mas quem diria, né? Podemos ter uma final deserta aí. Ou uma final fundo do mar. Olha, vem aí. A Aline consolando a Dani. Mais que isso, podemos ter a Aline na final. Ah, mas eu não duvido que a Aline ou o Cesar Black vai chegar na final. Ah, Cesar Black acho que é, certo. Vai ser uma das duas plantinhas, ou Cesar Black. Eu acho que vai ser Domitila Face e se Bruna não chegar ali cagando, né? Ai. Acho que merecia Sara Aline. Me deu mentira, É isso aí. César Black em quarto lugar. É, César quarto e quinto Gabriel, quem? Não, quinto Aline. Marvila. Ah, é Aline. Boa. Gente, que momento. Será que eles vão ser excluídos de tudo, igual Gaga? Provavelmente. Espero, ah, não, né? Porque Gaga é desistente. É, mas se bem que Maria foi expulsa e continuou aparecendo na reunião. Exato. E tudo, né? Não foi igual a Tia Bravanel. É, mas é diferente expulso por uma baldada e expulso por assédio, né? Exatamente. Gente, que situ, hein? Na e a Globo tava contando que ia usar Guimê um monte de coisa, que sapato ia fazer a próxima novela no lugar de Jade. Não mais. Que situ. É isso, menino. Tá, mas assim, não, né? Seja por pressão de patrocinador ou não, finalmente fez a coisa certa a tempo, né? É, não, era a coisa certa a se fazer, sabe? Porque eu acho que é muito fácil você só botar a culpa na bebida. Nossa, sim, bebeu muito. Não, e ficaram dizendo, ah, vai expulsar só um pra dar o exemplo, gente. Não faz sentido. Se os dois. Exato, e o sapato prendeu a garota na cama, né, cara? Exato, deu um golpe bizarro pra deixar ela lá. Não, foi muito bizarro. É, não, tinha condição. E tanto você vê que a fala dela no confessionário não tinha como, porque ela fala assim, ah, eu acho que o sapato tentou roubar um beijo ou roubar. Então, assim, ela nem lembra. O que muita gente vai dizer assim, olha aí, tava tão bebendo. Sendo que, assim, cara, se ela não lembra, é porque ela já tava num ponto que não era pra estar fazendo isso com ela, sendo que ali ela tava dizendo não, tava afastando e tal. Uhum. E quando ela fala do Guimê apalpando ela, que ela também ficou tirando a mão e tal, ela não lembra aparentemente. Então, tipo assim, é porque realmente os dois foram muito além do limite. E, tipo, não é por ela não tá dizendo, ah, me senti desconfortável, não sei o quê, que ela não estava, porque a gente viu que ela falou. Sim, senão ela não tinha ficado tirando a mão deles toda hora. Pois não. Fugindo, né? É isso. Se você não tá entendendo nada, gente, a gente tá comentando aqui o Big Brother Brasil. 23, que na quarta-feira rolou uma parada super pesada na festa do líder, né? Relacionada a assédio. E no caso aqui, agora a gente tá vendo aqui na gravação da quinta-feira, o que aconteceu, né? Que no caso foi a expulsão do sapato. Sim. E do Guimê. E agora a Anitta está viajando com o Lecha, né? Pra poder curar. Exato. O Lecha fala. A Anitta falou, sou das amigas que mete a colher em relacionamento, sim, senhora. Sim. E MC Carol falou, olha a autoestima do homem com aparência de rato. Esse Carol é a maior, cara. Nunca mais critiquem esse Carol gritando no meu ouvido. Pode gritar. A maior, cara. Muito bom, cara. Mas, assim, acertado. Acho que não foi da melhor forma, né? Porque, tipo, a Dani ficou se sentindo culpada. E pelo menos agora o Tadeu voltou e explicou, né? Mas acho que foi certo. E o bom, né? O sapato não tem chance de ganhar o Big Brother mais. Uhum. Tem que ver. Double win. É, e deserto cada vez mais fragilizado. Vamos defenestrar agora Fred e Bruna, tá tudo certo. Exato, a gente tira Fred. Vou ser sincero, não me incomodo com a doutora Amanda, não. Acho que ela tá compondo um bom personagem aí. Se as caprichetes quiserem levar pra final sem casar, tá tudo bem. Exato. Mas acho que ela perde o enredo. Não vai ter mais. Ela vai ficar só dançando ali sozinha, chorando a saída dele, e em um mês vai cansar. Tá? Ai, tomara. Deus. Imagina, Deus. Joga ela num paredão com o nome Tilly Black. Acabou. É isso. Os Black aí vai receber 0,20%, né? Os alunos sempre falam, eu não entendo como essa feia tem fãs. A Amanda? É, os alunos ficam revoltados. Cara, mas era muito isso do... Ai, a desengonçada, que é apaixonada pelo lutador. E aí acabou, né? É. Adeus enredo. Se Regina Roca tem fãs ainda. Regina Roca tem fãs ainda, né? A Pincher. A Pincher. O César Black apresentou ela, né? Perguntou, vocês têm apelido? O César Black falou que o apelido da Bruna era Pincher. Gente, eu não ia prestar num programa desse, porque eu ia dar apelido pra todo mundo. Eu também. Eu ia dizer, ai, me senti ferido, não sei o quê. Aí eu ia ficar querendo rir. Você colocando as pessoas num lugar de ferimento. Não, primeira semana ia chamar Fred Boco Rosa, tá todo mundo tão... Mas vamos então aqui pra última pauta do nosso podcast, Leózio. A gente tava falando de crianças viva, Yu, né? Yu, é, vamos, falando que provavelmente... Que assim faz aí Joe, né? Já que morreu ficou Reese. Exato, mas eu acho, até ali, acho que em algum lugar, não lembro se foi no Deadline ou na Variety, que o Penn Bagley deu a entender que a quinta temporada é a última. E eu acho que realmente tem que ser, porque se a gente já entrou na dissociação... É, assim, da dissociação é difícil saber o que vem aí, né? Exato, então é muito melhor... Encerrar logo. Mas você, né, acha que o Joe vai ter um final feliz agora que ele é do bem? Não. E quem vai matar ele vai ser Marianne. Vai ser o filho dele crescido. Bum! Corre aqui, Dexter! Ai. Mas então vamos agora sim para a última pauta desse podcast, então, né? E Ghostface está de volta, Leózio! está de volta e está pegando o metrô. Pegando o metrô apenas 11 meses depois, né, da estreia aí, né? Na verdade, 11 meses não, porque o filme estreou em janeiro, né? 13 meses depois da estreia de Pânico 5, Pânico 6 chegou aos cinemas. E eu confesso que eu tava um pouco cabreiro, né? Porque eu achei que foi tudo muito rápido, né? O filme saiu em janeiro, em julho eles já estavam filmando, em setembro eles já tinham acabado, né? E foi tudo muito rápido. Aí eles foram anunciando as adições, né? Samara Weaving, Dermont Moonray, né? Haydenzinho Panettiere, e que Neve Campbell não vinha mais, né? Ela não vem mais. Ah, pô. Diz que Neve Campbell amou o filme, né? Amou, tá. Vai voltar pro set. Vai, vai. E aí, a história ia se passar dessa vez em Nova York, né? E o foco nos novos, no Fab Five, né? No Fab Four, na verdade, né? Que é as irmãs Carpenter. É o Quarteto Top, né? Quarteto Top. Core Four. Que são as irmãs Carpenter, né? Jenna Ortega e Melissa Barreira, Sam e Tara. E os ícones, né? Sobrinhos de Randy, né? Que é Randyzinha e Mason. E Mason, que é Mindy e Chad. Chad. Mas exato. Podemos chamar pelos seus nomes, que é melhor. É verdade. Randyzinha é muito bom, gente. Randyzinha é muito bom, gente. Pelo amor de Deus. Não tem como. E, gente, a gente vai dar todos os spoilers do filme, tá? Vocês sabem como é que é aqui. Cena a cena. A gente vai dar todos os spoilers. Se você ainda não assistiu, corra pra assistir, que é muito bom. Vale dizer que o filme já se pagou, né? No primeiro final de semana de estreia, o filme já se pagou, né? Fez quase 100 milhões aí, né? Custou 45, então tá pago. Na verdade, não. Na verdade, ele custou 25 milhões e fechou quase 70, né? De qualquer forma, se pagou, que é muito importante, né? E tô na expectativa de que vão anunciar o Pânico 7 aí pra mais breve possível, né? Ah, com certeza já vem aí. Vai estrear em abril. Vai estrear em abril, né? Desse ano. Vale dizer que algumas pessoas que já assistiram o filme, né, disseram que essa primeira morte, eles acharam a mais impactante da franquia, até mais do que a da Drew Barrymore. Pra mim, não. Eu acho... Não, jamais. Acho que a da Drew Barrymore tá num outro patamar. Ela é um ícone, assim. Eu gosto também da morte da Jada Pinkett também no 2. Sim, dois também. Eu acho a da Jada, assim. Claro que a da Drew Barrymore, pela época, marcou. Mas eu acho a da Jada como cena muito mais forte do que até essa agora e a da Drew. É, a da Jada é muito boa, a da Jada. Até pela situação, né? Que tá todo mundo lá no cinema e achando que é uma brincadeira, né? Exato. E a gata morrendo ali na frente deles. E aí, agora a gente tem Samara Weaving, né? Que fez o Casamento Sangrento com os diretores de Pânico. Maravilhosa, grande noiva. E eu apostei com o menino lá do trabalho, que a gente falou assim. Ele falou assim, Samara Weaving vai ser a primeira a morrer. Eu falei, não vai. Tem tudo pra ela ser a vilã do filme. Ah, eu achei que ela ia ser a primeira mesmo. Os diretores amam ela, né? E ela realmente é a primeira a morrer, né? A bichinha tava lá tomando seus bons drinks, né? E recebe a ligação de Red, né? Que não tá conseguindo achar o bar, né? Não tá conseguindo achar o bar. E ela é professora de cinema com foco em slasher, né? E aí, eu acho ótimo, né? Que ele vai falando que não tá achando ela, né? Que ele vai pegar uma talha no beco, não sei o quê. E aí ela vai entrando no beco, sendo que ela vê que não tem ninguém, gente. Não tem ninguém, ela vai entrando no beco. Até a hora que ele fala assim, me espanta você, né, Anja? Uma professora de slasher entrando num beco escuro sozinha. Não, e assim, vamos combinar? A produção desse filme é muito boa, viu, gente? Mas a geografia desse lugar que ela tá é, assim, uma rua super movimentada. Ela chega bar, nesse, né, beco... É, tipo assim, ela sai do bar, vai andando... Só que, assim, tem bastante gente passando. Tanto que eu penso assim... É pré-Halloween, né? Isso, eu penso assim, o Ghostface vai matar no meio das pessoas mesmo. Porque assim, não tem como de repente ela ficar sozinha. Aí ela dá dois passos pra dentro do beco, some todo mundo, bicho. Exatamente. E aí da sombra surge Ghostface, né? E, cara, ele dá umas cortadas boas, facadas boas. Nossa, nela. Ele dá uma paulada com a faca, né? Ele tá com um ódio dela, né? Ele tá com muito grande. E aí vem uma quebra de expectativa, né? Porque o sangue voa na máscara do Ghostface, né? Ele fica olhando pra ela assim, que é uma coisa que a gente não tá acostumado a ver o Ghostface fazer, né? Ficar olhando ali a vítima. E aí ele tira a máscara, né? Primeira vítima e o Ghostface tirou a máscara. Falou, gente, já revelou o assassino? E o assassino é Tony Revolori, né? O amigo do Spider-Man. Ah, é ele. Esse Flash Thompson. Mas sabe que eu fiquei pensando, assim, eu acho que esse filme tem bastante tem muitas ideias que eu gostaria de ter visto. Então, por exemplo, se fosse realmente um assassino que tira a máscara no começo e a gente vê pelo menos um deles entre as pessoas depois, no decorrer do filme, e tivesse dúvida do outro, enfim, eu ia achar muito legal. Eu também. Porque quando ele passa pela Terra, né, fala, ah, tá indo pra festa, irmã, não sei o quê. Tipo, eu pensei, porra, ia ser muito foda se o Ghostface estivesse entre eles com a gente, sabendo quem era o filme todo. Exato, ia ser uma boa sacada, né? Porque realmente eu achei que fosse ser algo parecido, né? Porque ele mata a Samara Weaving, ele guarda a roupa no coisa, bota lá a roupinha da a jaquetinha da faculdade e ele cruza com a Tara. Sim. Quando ele cruza com a Tara, eu falei, caraca, eles vão fazer alguma coisa assim, né? Tipo, a gente já vai desde o início saber e vai meio que ser cúmplice, né? Tentando com que elas descubram. Exato, e poderia ser até que a gente gostasse do personagem que a Augusta fez no decorrer do filme. Exato, exato. E a montagem do trailer, né, dá a entender que o Tony Revolori, ele faz parte da trama, né? Que ele tá ali pra ser morto. É, que ele faz pra ser, vai estar ali pra ser morto, né? Só mais uma na contagem de corpos. E aí ele passa pela Tara, né, e pergunta assim, ah, tu vai lá na festa lá da Omega Beta Zeta? Aí ela, vou sim. Aí ele fala assim, e Samantha? Aí ela, Samantha não vai, né? Sabe? Gente, a Bruna tá chorando. E enquanto o Tadeu tá explicando a prova. Eu amo. Galgando sua vitória. Ela tá chorando horrores no ombro do Fred. Enquanto o Tadeu explica a prova. Que lamentável. Vou ter que ver essa edição na Globoplay depois. Eu também. E aí, ela fala, não vai pra festa não e tal, né? Sabe como é que ela é. Aí ele entra em casa, né? Guarda a máscara e a gente vê que, tipo, ele tem várias fantasias, né? Do Ghostface, várias máscaras, tem um quadro do Facada, né? Poderia ter feito o cinema, né? Com as coisas dele. Exato. E aí, ele telefone toca, né? E aí é o Ghostface, né? Você fala assim, como que o Ghostface tá ligando pro Ghostface? E ele fica achando que é o namor dele. Fazendo uma prank, né? Exato, ele falou. A gente falou que não ia usar essa voz entre a gente. E aí ele fala assim, não, mas é praticar, não é pode ser. É porque ele matou Samara Weaving sem consultar o namor, né? Ele sem consultar o namor, exatamente. E aí o Ghostface fala assim, ah, você já fez a sua matança alone, agora tem que recuperar o tempo. Isso. E aí ele, o Ghostface pede pra ele contar como foi, né? E aí ele fala que quando ele deu a primeira facada, ela parecia só um animal. E conforme ele ia esfaqueando ela outras vezes, ela parecia cada vez mais um animal. Até que quando ela morreu, ela só parecia carne. Só carne, né? E aí ele fala assim, então vamos descobrir onde eu tô, né? Vamos brincar de quente ou frio. E aí ele fica procurando, né? Procurando. E aí o Ghostface fica warmer. Colder. Né? E aí, menino, quando ele abre a geladeira, tá o namor dele com a cabeça cortada. Bicho, os dois sempre perecendo. Muita morte off-screen nesse filme, né? Já começa aí do namor. Exato, do namor. Mas aí o Ghostface vem e pergunta pra ele, né? Você tá sentindo ser só um animal, né? E, viado, o tanto que ele esfaqueia o bucho desse homem que as tripas dele começam a sair. Uhum. De tanto que ele saqueia o bucho desse homem. E o menino fica falando assim, não, a gente tem que terminar o filme, não sei o que. Ele, who cares about movies? Exato, porque o Tony Revolori e o Namor, eles eram discípulos pra terminar o filme do Richie, né? Uhum. Eram discípulos pra terminar o filme do Richie. Então eles estavam ali com a missão de realmente matar a Sam e a Tara, né? Só que acabaram sendo falecidos pelo Ghostface. Que não gostou disso. Sim. Mas aí você vê, né? Muitas expectativas, viu, gente? Vocês não fiquem com raiva de mim, não. Mas o discurso que o Ghostface faz matando ele, você sente um animal, não sei o quê, me deu a impressão de que seria um Ghostface com uma certa ética, assim. Justiceiro. Anti-herói. Tipo, eu achei que de alguma forma ele ia realmente estar do lado das meninas em algum momento. Sei lá, sabe? Eu tive essa impressão, pelo discurso dele, de que... Porque no fim é a mesma coisa, né? Só adiantando aqui. É um Ghostface que tá preocupado com movies, por mais que diga que não. E que também não tá ligando em matar ninguém que nem animal. Exato. Mas tudo bem, sigamos. E aí, né, Samantha tá fazendo sua terapia com o sogro de Emily Thorne, né? Gente, esse terapeuta, desconfiei bastante nessa cena. Eu também. Porque é um terapeuta que tá 6 meses com ela, não sabe de nada, nunca viu um jornal, nunca viu um vídeo do YouTube sobre o caso dela. E fica assim, mas e aí, você não vai me contar? Aí não sei o quê. É, não, aí, tem quando... a barra que a Samantha tá sendo acusada de criar uma fake no Twitter, né? De que, na verdade, ela foi assassina e ela... culpou o Rich e a menininha lá, a outra, de ter matado o Desborne, mas na verdade foi ela, né? É, e ela inclusive convenceu as várias pessoas que estão com ela hoje a mentirem sobre terem se perseguidos por essas pessoas, né? Exatamente. Porque ninguém vai atrás da Terra e da Rendizinha do Mason, só dela. É, pra... ninguém vai perguntar, né? Ah, tua irmã assassina, né? É, ô Rendizinha, você por acaso esteve numa casa que a fulana que era assassina lá pegou fogo enquanto o Rich tentava matar vocês? Não, né? É só... Exato. E aí, ele tá lá, ela tá falando com um terapeuta, né? E, como você disse, 6 meses, né? Ele nunca tinha perguntado nada. Ele dá a entender de que ela só fala da Terra, né? Ele dá a entender que ela só fala da Terra. Aí eu amo que ela fala assim, tudo bem. Eu matei o Rich mesmo. Esfaqueei ele 22 vezes. Gostei. E eu gostei. E aí ele assim, eu preciso ligar para a polícia. É ridículo esse homem. Meu anjo, o que tá acontecendo? Ela fala assim, mas eu já falei isso pra várias pessoas. Vocês são todos iguais. Ai, ai, aí ela sai do terapeuta, liga pra Tara, Tara, né? The old Tara is dead, né? Não pode atender agora. E aí, menino, ela passa por frente da... onde tá tendo a polícia, né? Na frente ao prédio onde o homem morreu, mas ela não tá nem aí. E aí ela chega em casa... Tem 75 travas na porta, né? Uhum. Ela só perde pra Sidney em Pânico 3, né? Sim. Que a Sidney foi pro meio do mato. E aí, menino, a gente tá ouvindo uns barulhos estranhos, né? E aí, na verdade, é a nova roomie dela, né? Que tá fazendo sexo, né? Como é que é o nome da roomie? Queen. Queen, né? Eu fiquei... A primeira vez que eu vi o filme, tava pensando assim, de onde eu conheço essa menina? De onde eu conheço essa menina? De onde eu conheço essa menina? Aí depois eu fui ver no IMDB, né? Que ela fez o grande ícone hit, né? Light as a Feather. Ela dá uma lembrada bem de leve na Sultãozinha de Bold Type, né? Sim, e na Jojo cantora também. Também. Cantora Jojo, que não é todinho. Aí, menino... Ela tá lá fazendo um love, né, gostoso. E aí ela pergunta assim, menina, onde tá Tara? Ela, você vai ficar bolada. Aí ela, Tara que não, meu anjo, vou ficar bolada perto de quê? Ela fala assim, porque Tara foi na festa de Ômega Beta Zeta. Aí ela, eu disse pra essa filha da puta não ir nessa festa. Aí ela fala assim, tá vendo? Falei que tu ia ficar chateada. Ela fala assim, mas Tara levou o taser? Aí ela, meu anjo, não tô sabendo, né? Aí ela olha, vê o taser na gaveta, fala assim, puta que pariu, não levou, vou ter que... E o homem chamando a menina de amor, né? Aí ela, amor? Ela, não, não. Tô indo, meu anjo. Fica tranquilo, né? Aí ela vai atrás de Tara, né? E aí a gente tem a primeira cena de Mason, né? De Masonzinho. Nossa, super qualidade, gente. Descamisê. Olha, né? Tá dando um discurso pro seu roommate novo, né? Exato. Então, vai lá, pegar várias mulherzinhas, não sei o que, e o menino, não sei... Como é que é o nome do roomie? Ryan? Sei. É um nome bem avulso, né? É porque, na verdade, não é o nome daquele. Adoro. Esse Deixa menino, ele é o menino do Avatar, né? Sabia? Sabia, não. Ele é. No Avatar não tem o menino que é o de filho do general, que quer ser Avatar, mas ele é humano mesmo? Ah, o loirinho. É ele. É ele. Ah, é ele. O nome dele é Ethan? Ethan. Ah, Ethan. Isso, boa. O ator é o Jack Campion, se eu sei. Isso. Ah, isso. Aí ele tá lá dando uma ideia... E falando assim, pro Ethan, você é um grande gostoso, você tem o poder, você tem um né? É só tu ir. E aí ele chama a menina que tá vestida de Hogwarts, e aí a menina, ela fala assim, esse meu amigo aqui não é gostosão pra caralho. A menina fala assim, aquele sorrisão amarelo, né? Bacana. É assim, né? Muito. Prefiro você. Vem cá. E aí, nisso, o Randyzinha tá sentada no sofá, né? Com sua nova namor. Anika. Eu gostei dessa adição. Achei essa menina boa. Eu adorei a Anika. Achei a Anika boa. Queríamos que a Anika tivesse sobrevivido, bichinho. Também. Né? A e única aí ela... morte do filme, né, Anika? Exato. Aí a bichinha tá lá, elas estão lá, e de repente elas veem Tara, né? Toda belba, igual o Penny, comissária belba. E aí ela vê lá um cara lá, um otário da fraternidade. Ele fala assim, acho que na cozinha tem um negócio mais forte. Aí eles vão lá, as garrafas tudo vazia. Aí ele fala assim, menina, tem no meu quarto um negócio muito forte, tu quer? Aí ela fala assim, quero. Bichinha aí... doida pra se flagelar com sexo ruim. Exato. E aí ela vai subir na escada, e aí Anika fala assim, amor, bebeu demais, né? Vem cá, vamos pra casa? Ela fala assim, acho que vou ficar. Aí nisso já vem Mason, né? Falando assim, vamos pra casa, Tara? Aí ela, não, eu vou ficar aí, vou ficar aí. E aí o otário lá fala assim, ela falou que quer ficar. Vocês podem deixar ela ficar, por favor, com licença? Obrigado, né? Nisso, amigo, já chega Sam, né? E aí fala assim, larga minha irmã e eu vou te dar um taser no saco. Ele, quê? Toma taser no saco. E aí ele fala, sua maluca. Aí o pessoal fica, é ela, assassina, né? Assassina. O pessoal de Nova York não tem nada melhor pra fazer, né? Só ficar vendo fórum de fofoca, né? De Woodsboro. Aí elas saem lá da festa, né? E aí a Sam toma uma jatada na cara, né? Falando assim, é você, assassina, não sei o quê. Aí a Sam fala assim, eu não sou assassina porra nenhuma, não. É, eu começo a pensar na porrada. Aí nisso, a Jenna Ortega começa com aquela voz insuportável dela. A voz da Jenna Ortega é muito, muito, muito chata. Para, nem com isso. É bichinha. É muito chata. É uma vozinha de taquara rachada. Mas é a voz dela. E aí ela fica lá ablando, né? Porque você não me dá espaço. Porque você quer ficar me vigiando. Ah, é porque você quer me controlar. Eu não vou definir minha vida por causa de coisas que aconteceram em 3 dias. Eu vim pra cá porque eu vou me formar, vou ser feliz, vou ter uma vida. E você veio pra cá pra quê? Pra trabalhar em 2 empregos, pra pagar um aluguel de merda nessa cidade. E aí ela fala assim, cansei. E sai andando, né? Aí, nisso, ela chega... Ethan dá um guardanapo pra ela enxugar, né? A brusinha. E ela torce a brusinha também. Uhum. E aí, Tara chega em casa. E aí, Queen fala assim, menina, desculpa, falei onde você tava. Me distraí. Aí ela, não, tranquilo. E aí, os roteiristas acharam interessante inventar, né? Um romance entre Mason e Tara, né? Gente, assim, entendo que duas pessoas que não se falavam podem ter sentido uma conexão, né? Que se desenvolve. Mas a primeira cena entre eles é os dois se olhando, tipo, vou te beijar. E eu fiquei assim, meu Deus, mas vocês nem interagiam. Tipo, ela era garotinha, amiga, sabe? Achei. Eu gosto dos dois juntos, assim, não me incomoda. Mas eu não sei se precisava já chegar chegando, assim. Podia, no, tipo assim, eles terem essa conversa, ficar um climinha, mas não necessariamente, ah, vou beijar antes que conheça. E lá pro final eles realmente se beijarem e surgiu, sabe, a conexão. Mas tudo bem, não vou reclamar disso, não. Exato. Aí quando eles estão quase beijando, o Queen fala assim, menino, esqueci meu telefone. E Queen chega assim e fala, empatei a foto de vocês, né? Qualquer bloco. É, qualquer bloco. Aí... Achei Queen excelente também. Queria que tivesse sobrevivido. Eu falo assim, não vou ficar falando coque também, né? Vamos parar de cocar, bloquear, que é na mais coque eu bloqueei, né? Ela já deu, né? Nisso, menino, Josh Segarra tá do outro lado da janela, né? Gente, eu preciso te falar uma coisa. Minha obsessão por Mason só não é tão assim... Mentira, a de Mason é maior, mas Josh Segarra também, que homem. Quem deu a deixou, ele é uma delícia. Em She-Hulk também e em Pânico, ele tá um espetáculo. E Sam ficou olhando pra ele, né? E aí todo mundo fica assim, vai lá, conhecer o gato, sei o quê. Ah, o único incômodo que eu tenho é que o Josh Segarra, por mais que a gente saiba que a Sam é velha, né? Não tá no high school, nem nada, nem na faculdade. E eu acho que o Josh Segarra destoa muito em idade do resto do elenco. Exato. Porque o Josh Segarra já tem um jeito de homem feito e a Sam, ele tem uma cara que... E ele tem uma cara de prejudicado, né? Tem, ele é gostoso, porém, aquela carinha prejudicadinho, né? É mal diagramado, mas eu adoro. Mal diagramado, eu amo. E aí eu vejo a Sam, que é toda menininha, não sei o que, com ele, eu fico um pouco assim, mas tudo bem, eu compro. Fica preocupada, né? Eu fiquei pensando, gente, esse não tem 40, esse não tem 20. Já ficou preocupada com o Lucy Hale, né? Apesar de que assim, eu vou até ver a idade dos dois, só pra... Ó, Melissa Barreira. Melissa Barreira já deve ter uns 30 e tantos, né? A gente fica... Melissa Barreira deve ter uns 27, 28. 32. 32?! É, a bicha tá conservada. Tá conservada, viado. E Josh Segarra, 36. É, realmente não tá. É, não. Aí dá super de boa. Esse, o problema é que ele é mal diagramado mesmo. Mason tem 26. Jack Champion, 18. Anika, 22. Tony Revolori, 26. Cadê Jenna? Jenna tem uns 20. É, 22. Jenna Ortega. 20 anos. 20 anos. Novinha, né? Uhum. Não, nem mesmo, uma menina. Menina. Por isso que ela tem a voz ainda assim, né? Tá desenvolvendo. Tá transformando, né? Isso. Tá não começando a ser pelo no peito que vai terminar de mudar a voz. Pô, verdade. Ai, eu amo. Mas sim, fica... estávamos... É, Josh Segarra na janela. já chegava na janela, né, todo mundo falando que ela tem que ficar com ele, né, o gato, vai lá falar com o gato. E aí passa a notícia, né, passa a notícia de que os dois Tomara. Homens foram mortos, né, com a máscara do Ghostface e não sei o que, nananã. E aí Samantha já fala assim: Tara, pega tuas coisas, nós vamos embora. Ah, eu adorei, gente, a praticidade dessa moça. E aí Tara falou assim: garota, que é isso? Não tem nada a ver com a gente. É tudo aí, ela fala assim: gente, me defende. Aí já a Randyzinha fala assim: é perto de um desfuro, né? Sabe que eu gosto da relação muito... Gosto da relação muito, é ótimo. Eu gosto muito da relação da Sam e da Tara. Porque, assim, eu sou bem team Tara, né? Desde o primeiro filme, quando ela sobreviveu ao Ghostface daquela forma brutal. Mas, em muitos momentos, eu acho que a Sam tá certa. Mas eu também não consigo discordar da Tara no sentido de que, porra, realmente eu quero escolher viver minha vida aqui e não vou ficar fugindo, assim, né? Por mais, que, ela, por mais que o certo seja fugir, como Sam quer. Então, eu acho que... As duas personagens, elas me pegaram muito, porque a relação entre elas é muito real, assim, e eu concordo com as duas e discordo das duas em momentos diferentes. Ah, eu amo. Gosto de personagens assim, protagonistas fortes, mulheres decididas. Mulheres fortes, né? Empoderadas. Sim. E aí, né, menino, o Mason também fala, melhor ir embora mesmo, tá, não sei o quê. E aí, acaba que decide, não, vamos ficar. E aí, Melicinha fica sentada lá na escada, toda triste, né? E aí, Josh chega. E aí, ela já se agarra com ele também, né? Ah, quem não se agarra com o Josh, né? E aí, ele fala assim, é o segredinho, né? Aí, ela fala assim, aí, ele fala assim, eu amo mulher que não me assume. Josh tem um timing cômico muito bom, gente. Acho que não foi tão explorado quanto poderia nesse filme. Exato. Mas ele tá vivo, né? Ele tá vivo. Vai que ele e aí eles decidem ligar pro pai de Queen, né? Que é policial. E aí... Não é nada suspeito também. Nada suspeito. Aí ele fala assim: menina, achamos tua carteira de motorista aqui. Eles iam matar você também. Aí acho melhor vocês irem na delegacia. Aí Sam tá indo pra delegacia, Tara vindo atrás, ela fala assim: o que você tá fazendo aqui, garota? Ela fala: ué, agora eu não posso ir. Aí ela fala: tá bom, pode ir. Aí elas estão caminhando ali pela rua, Serelepes Fagueiras, né? E o telefone de Sam toca e é Richie. Aí Tara fala assim: não, aí ele canta: menina veneno. E aí Tara fala assim: não atende. E aí Sam atende. Eu adorei que Sam fala assim: ah, eu não deletei o contato dele ainda, meu anjo. Né? Seu namorado assassino. Falecido. Né? Você ficou olhando as mensagens com ele? E aí ele fala: hello, Samantha. Tá. Né? E ele fala que vai punir ela, né? Na verdade, o que ele quer punir ela. Uhum. E ela fala assim: Rich e Amber não conseguiram, não é você que vai conseguir, né? E aí, de repente, o Ghostface pula em cima delas, no meio da rua. E dá uma facada no braço de Tara. No meio da rua! Ah, eu achei isso muito legal. Porque Ghostface geralmente sempre tá nos becos e tal, né? E dessa vez ele tava aí bancando. Exato. Essa parte dele voado nada ali me lembrou muito da delegada no Pânico 5, né? No meio do dia, que ela vem voada correndo e de repente ele surge ali do nada e vral. Sim. Aí eu fico pensando, né? O questionamento que eu sempre faço: se o Ghostface de cara ataca Tara e Samantha, digamos que ele fosse bem sucedido já nessa cena, elas não conseguissem fugir. Depois ele fazia o quê, né? Porque geralmente sempre dava uma enrolada até chegar na Cisne, aterrorizava ela. Sim. E tal. Agora ele quer resolver. Não, ele quer resolver, né? Porque elas saem correndo, entram na bodegazinha, né? E elas falam: gente, pelo amor de Deus, ajuda a gente, polícia 911. E aí o pessoal: garotas, estão furando a fila. E aí entra o Ghostface na bodega, e o cara fala assim: você tá mexendo com elas? E ele toma uma puta numa facada. E aí todo mundo: ah, meu Deus! Eu achei esse cara um dos melhores personagens também. O que vai defender elas? Sim, porque ele foi bom antes de morrer. Aí o dono da bodega pegou uma espingarda. Ah, não, tô falando do dono. Começa a atirar, e aí ele fala pras meninas: sai pelos fundos. Aí tá trancada. Peraí, vai. Quando ele foi pegar a chave, o Ghostface veio, né? E aí deu um jeito nele, aí pegou a espingarda, e aí o Ghostface deu um tiro nele. Sim. Eu achei que o Ghostface podia ter matado mais gente, né? Matou pouco nessa cena. Exato. Eu só consegui sair. Porque antes do povo sair, ele podia ter dado uns 3 tiros. Uhum. E aí... Assim, a gente já tinha visto essa cena no trailer, né? Mas eu ainda acho ela uma cena muito boa, né? Sim, excelente. Cena muito boa do Ghostface indo atrás delas com a espingarda, né? Acho é, muito. Principalmente porque, assim, tem três prateleiras nessa loja, né? E eles conseguiram Exato. Criar uma tensão como se Ghostface não soubesse onde elas estavam. Exato. Eles foram muito sagazes nessa coisa de criar a tensão, né? Tanto nessa cena, quanto a cena do metrô, que pra mim, a cena do metrô é excelente. A cena do metrô é muito boa. E aí, menino, Sam joga uma latinha, né? E aí elas conseguem sair. Na hora que sair, obviamente, a polícia chega, né? E o Ghostface foge. Só que este Ghostface está deixando máscara nas cenas dos crimes, né? Uhum. E a primeira máscara na casa do Tony Revolori, do Namor, tinha o DNA do Rich. E essa segunda máscara tinha o DNA da Jill Roberts, né? Sim. Grande ícone. E eu já te falei o que é esse poste da máscara, né? O quê? Teve uma reunião de produtores e falaram assim, o seguinte, galera... Não conseguimos o Neve Campbell, o cara tá cobrando um pouco mais do que a gente tem de budget. Uhum. Vamos forçar ligações com os outros filmes de qualquer forma, pra gente poder manter o legado vivo. Por mais que tenha Redenzinha e Courtney, né? Uhum. A gente precisa dar uma forçada a mais, botar o rosto dos assassinos antigos e tal. Foi isso que eles fizeram com a máscara, porque assim, não precisava. É, igual no 3, né? Que tem as fotos da antiga da mãe da Sidney, né? Sim! Ele vai pode, deixando sim. as fotinhas da mãe da Sidney. É, mas pelo menos o motivo do assassino do 3 tinha por quê, né? É. Que é justamente o que eu falei, você tá falando de um Ghostface que em teoria não se importa com legado, com filmes e não sei o quê, e ele tá deixando máscaras de assassinos antigos, como faria... Tipo, esse modus operandi das máscaras, pra mim, faria sentido se fossem os dois estudantes do começo do filme fazendo, entendeu? Uhum. Não faz muito sentido pra essa configuração. Porque eles estariam seguindo o passo a passo, né? Exato. Aí elas vão pra delegacia, né, menino? Vão lá na delegacia, dando os depoimentos, tudo, não sei o quê. Aí chega lá o homem e fala pro delegado assim, seguinte, FBI... pediu a jurisdição. Aí ele, o quê? Pediu a jurisdição mesmo. Ó, aí... só antes de falar do FBI, eu acho maravilhoso que a Samantha fala assim, how convenient, né? Você que é pai da nossa roommate ter assumido o caso. Eu falo, não, eu pedi, mas se você não se sentir confortável, né, igual a refa do Casa dos Famosos. Uh-huh. Eu saio, não sei o que, não, tá tranquilo. Tá tranquilo, tamo junto. Uhum. Aí ele vai lá na coisa, e aí vem o ícone, né? Raidenzinho Panettiere, né? Save Cheerleader, Save the World. Save the World. A minha Juliette de Nashville. Uma das personagens mais amadas de Pânico 4, até porque era a única que tinha carisma junto com Emma Roberts. E aí ela fala assim, menina, sou do escritório de Atlanta e tô acompanhando aí a vida online das meninas que sofreram aí os atentados, né? E eu também tenho uma... A chegada no Ghostface, né? Afinal, levei essa facada aqui em 2011, tá vendo aqui? Uhum. Essa facada aqui. E aí, nisso, Sam e Tara decidiram sair da sala de interrogatório por conta própria, né? E aí, ela fala assim, Kirby, você aqui, tão natural. Kirby, você aqui. Aí ela, oi, Sam, não sei o quê. Aí, delegado, você se conhece? Ela, é, a gente... Fez o high school juntas, né? Ela era do terceiro ano e eu era do primeiro ano. E aí você, era assim. Era assim. Era assim. A Rede Planet é essa cara de 40 anos, cara. Só a gay, eu acho ela jovem. Exato, um bebê, né? É porque as duas fizeram tanta plástica, né, Nen? Que... Sim. Deu uma dificultada mesmo. Mas as da Hayden estão agora piores que a da Courtney Cox. Né? A Courtney Cox tá com cara de macaquinho nesse filme. Ela tá Sandra Bullock. É, mas ela tá... É porque eu acho que a gente já normalizou tanto a aparência plasticada dela, porque a Hayden Panettiere, ela tá com a boquinha pequenininha assim. Exato, um olhinho também. Que gente. É verdade. E aí, tá, eles decidem fazer essa coisa, e aí ela fala assim, vou sair da cidade com minha irmã. E o delegado fala assim, gatinha, você é pessoa de interesse, não pode sair. Eu amo. Né? E aí, nisso, todo mundo decide dormir na casa de Sam, né? Todo mundo decide dormir na casa de Sam, porque afinal, eles estão juntos, né? Estão unidos, nada pode acontecer. Sabe o que eu gostei desse pânico? Que eles nem queriam fingir que confiavam na polícia, pra ficar um policial do lado de fora. Porque, não, só vamos dormir junto aqui. É, porque nunca resolveram nada, né? Exato. E agora o Ghostface entra e sai com uma casa cheia de gente e ninguém vê, tá maravilhoso. Uma casa cheia de gente e cheia de tranca, né? Pois é. Aí estão lá preparando. É, mas faz todo sentido, né, no caso de quem era o Ghostface, que a pessoa tinha a chave, né? Exato. Aí eles estão lá fazendo comida, não sei o quê. Aí a mesma fala assim, nós somos Core Four, não sei o quê, nanã. Quarteto top. Aí a Randyzinha fala assim, nossa, que brega. A Tara, não, sai daqui que nojo. Randyzinha, ai garoto, o que eu faço contigo? a Regizinha fala assim, ai, quando é que vocês vão se pegar, né? Porque fica ele e a Tara naquela canção, né? Ela fala assim, tá, vocês vão se pegar quando, gente? Conta pra mim. E aí, a Samantha vai lá, assume, né? Fala, tô pegando o gatinho ali do lado, e quê? E aí todo mundo, a gente já sabia! Eu achei essa cena muito legal da amizade deles, assim, porque eles não eram exatamente amigos, né, no primeiro filme. Exato. E eu esperava um pouco mais até da união deles, achei muito fofo. Foi muito fofinho, né? E aí a gente vê Joss chegar passando uma camisa para vestir em casa. Olha, que passada, hein? Nossa senhora, só achei que foi muito rápido. É, que ele só deu uma passada e já vestiu. É, não, ele tinha que passar bem, né, pegar cada detalhezinho. Não deixar passar. Nada amarrotado, né? Exato, achei que foi um mau exemplo aí de Pânico da Juventude. E aí, ele olha pela janela e tá a Queen falando no telefone, né, que a amiga dela é perturbada, não sei o quê, e o Ghostface parando atrás dela. E aí, Joss chegar, começa a gritar... Garota, presta atenção, atrás de você, não sei o que, nanã. E nada. Aí ele decide ligar pra Samantha, a Samantha olha o número, a Tara pega o telefone dela, fala que vai perguntar quais são as intenções dele, mas não atende o telefone. E aí, de repente, ele manda num grupo do Zap, né, pra todo mundo, a foto do Ghostface no quarto da menina. E aí Tara vai na cozinha pegar as facas, e cadê as facas? Sumiram todas. Já cegava, podia ter jogado uma pedra da janela. Né, um exato, pegava o ferro que ele tava passando roupa e jogava. Exato, mas eu acho essa cena muito inteligente do ponto de vista que, assim, era pra ser muito claro pra gente de que se o Ghostface estava atrás da Queen, teve a chance de matar ali e não fez, né? Enquanto Josh Segar via, a gente já podia ter desconfiado. Eu achei esquisito, mas eu não liguei totalmente esse ponto, não. É, eu também não, né? Até porque realmente o Ghostface não tava presente com o resto do elenco, né? Não tava ali. Exato. E aí, menino, o que que acontece? Elas começam a ouvir o barulho dentro do quarto, gritos, não sei o que, de repente voa o corpo de Queen em cima das meninas. Ghostface já sai, já dá um corte no braço de Randyzinha, a Randyzinha começa a sangrar. Aí ele vai pra cima de Anika, mete uma facada na barriga de Anika e vai subindo, rasgando a bichinha. Gente, inteira. Pra mim, a Anika já tava morta nessa cena. Já tava morta nessa cena. Sobrevida depois, pessoal. Exato, não. E a quantidade de sangue que Randyzinha perdeu num corte no braço foi um negócio assustador. E aí eles abrem a porta, aí Mason e Tara descem a escada e as meninas não descem. As meninas vão entrando pros outros quartos, tudo. E aí Mason fala assim, menina, vamos voltar lá no desceram. Aí a porta tá fechada e a Tara fala, não tem a chave, ficou lá dentro, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. E aí nisso, Ghostface vindo atrás das meninas, as meninas entram no quarto, ele fica dando porrada na porta do quarto. Aí Samantha fala assim, a porta do banheiro, viado! E aí Randyzinha vai lá toda sangrando pra fechar a porta do banheiro, não consegue fechar a porta do banheiro, aí elas voltam pra dentro do quarto, bota a cômoda. Nisso, Josh chegar, apareceu do outro lado, falou assim, vou tirar vocês daí. Me enfia a escada, né? Enfia a escada lá e fala assim, garota, atravessa! Aí Samantha, mas não posso dizer que... Atravessa, porra! E essa cena também é bem tensa da escada. É, eu achei que ia atravessar só a Samantha e a Randyzinha já... Porque a Anika já tava morta com a faca na barriga, né? Então achei que ia ser a Randyzinha lá no meio da escada. Aí a Samantha vai, consegue atravessar. E aí Randyzinha falando pra Anika, Anika, vai, pelo amor de Deus! Vai que eu vou ficar segurando aqui. Ela, não, vai você primeiro, eu tô atrás de você. Fica tranquila. Aí a Randyzinha vai, começa a atravessar, não sei o quê... E nisso, Ghostface, viado, ele tá muito forte, né? Ele vai arrombando. Aí ele consegue entrar. Nisso, o Randyzinha já chegou do outro lado. Aí a Anika tá começando a atravessar. Aí a Anika chega na metade da escada. O Ghostface entra no quarto. Ele pega, ele finca a faca na janela. E aí ele pega a perna da escada e fica sacudindo, né? Sacudindo. A Anika segurando. E ele sacudindo. A Anika segurando. E todo mundo... Agora... Tem uma pergunta pra te fazer sobre essa cena, que é o que eu achei que ia acontecer, e o Ghostface, pelo visto, não pensou nisso. Ghostface, tendo a força que ele tem, ele podia ou puxar a escada de volta, ou empurrar pro lado do apartamento de Joss Segarra e derrubar a menina no chão, né? Mas ele quis sacudir, abalar. Balançar. Exato, pra ver o povo passar. Aí, menino, ele começa a sacudir. Aí ele dá uma virada assim, aí a Anika cai. Ela cai, mas ela bate com a cara na quina da lixeira e cai de cara pra cima pra gente poder ver a cara dela toda arrebentada. Foi muito icônica essa morte, que foi a única do filme. A única do filme, né? E aí, menino... Ó, mas eu acho importante a gente frisar uma cena que aconteceu antes da morte de Nick, que foi a Randyzinha contando as regras da franquia, né, das pessoas. Sim, maravilhosa! Que ela reúne o povo e fala, ó, gente, ninguém mais liga pra sequência, então estamos na franquia, fudeu. Aí ela fala, da franchise. Contagem de corpos vai ser muito maior, cenas mais longas, perseguições, né, frenéticas. Decapitações. Isso, decapitação, que o Mason fica apavorado. E aí ela fala, subversão da expectativa. Protagonistas podem morrer, legados, grande chance. Então Gale e Kirby estão na merda. Né, então esperem o inesperado. E aí ela começa a apontar os suspeitos e fala assim, bom, nós quatro, né, quarteto top, estamos fora de suspeito, porque a gente já passou por isso. Exato. Aí os novatos falam assim, mas quem garante que vocês não piraram e... Exato. Né? Que era outra coisa que eu adoraria ter visto. Um dos protagonistas ter enlouquecido. Ou o Kirby mesmo, acho que seria legal. Seria. E aí eles falam, ah, o Ethan, né, roommate do Chad, menino nerd tímido, né, mas já a Rendizinha fala, você já é certeza que é um 12, né? É, porque ficou... é muito fácil manipular o sorteio de dormitório na faculdade. Isso, ele falou, ah, como assim? Aí Queen, filha do policial, roommate também, né, respondeu um anúncio anônimo, faz-me rir, né? Uhum. Aí vira pra Annika e fala, e você, né, nunca confie no interesse amoroso. Amoroso. A bichinha, gente. E ela fala, te amo, baby. E aí a Annika manda um beijo pra ela. Eu amo. Não, e aí depois dessa morte trágica de Annika na escada, né, a gente perdeu aí na conta três personagens, que foi Annika, Queen, que aparece também morta mais ou menos, e Namor de Queen, né? Namor de Queen, que tava morto dentro da banheira. Morto off-screen, igual Namor do homem do começo. E aí vem o polícia chorando. Eu perdi tudo, perdi minha família toda. Vamos matar. E Queen já tinha falado antes da morte, que quando ela fala da superproteção da Senha com a Terra, né, ela fala, ah, quando eu perdi meu irmão, também foi uma barra. Nisso me acendeu um alerta, eu falei, não sabemos que irmão é esse. Não pensei que pudesse, quem pudesse ser, mas achei que tem algo aí. Mas é engraçado, mesmo como fala, nossa, a Queen morreu off-screen, não sei o quê, não tive certeza, entendeu? Eu sabia que tinha algo estranho, igual a arte de Orphan Black. E a gente esqueceu também de falar que, aparentemente, Bruna é a nova líder. Ou Bruna ou a Feiosa. Uma das duas ganhou. Que bosta. A gente esqueceu de dizer que na saída da delegacia, Gay Ué desse canal 4 apareceu. Sim. Né? Aí a Sam foi dar um soco na cara dela, ela esquivou. E aí a Tara deu um soco na cara dela, porque aparentemente Gay escreveu o novo assassinato de Woodsboro, né? Ai, gente, eu achei isso maravilhoso, né? E ao mesmo tempo muito cretino. Escreveu o livro, né? E definiu a Sam como uma fria, né? Calculista e assassina nata. E aí ela falou que foi tirado de contexto, não tem nada a ver esse negócio. Ela fala, foi exatamente isso que você escreveu. É um coach, né? É um coach, é maravilhoso. E aí, depois que o seu polícia fala que perdeu a família toda, Josh Segarra fala pra Samantha assim, não acredito em ninguém, nem em mim, não sei o que. Ele é todo, né? Sim. Tranquilão, todo vibes. Não acredito em ninguém, não sei o que, ele é pão duro. Nossa, Bruna montando VIP, que surpresa. Mami, Fred e a Feiosa. É, até porque não tinha mais gente, né? Papo? É. Que surpresa, né? Nossa! Uau! E aí, quando o seu polícia chega, aparece Gale, né? Gale fala assim, menina, vem ajudar. Aí ela fala assim, não, você não vai escrever outro livro, não sei o quê. Ela fala assim, não, off your record. Aí ela fala, então tá bom. Aí Tara fala, desculpa ter te batido, sinto muito ter te batido. Ela fala, sente nada, não sinto mesmo. Não sinto mesmo. Ah, eu amo a Tara, gente. Eu amo. E aí Gale fala assim, menina, eu achei um lugar onde Tony Revolori e seu Namor tinham alugado e tal, não sei o quê. Aí elas vão andando pra lá e aí a Kirby falou, mas como é que você descobriu isso? Eu venho seguindo essas pessoas há meses. Aí a Gale fala assim, trabalho jornalístico, você sabe como é que é? É muito investigativo. Milhão no FBI. Exato, e a Kirby fala assim, até tá bom, então. Ele fala, mas você não vai, não. Mas você não vai lá. Só FBI. Ah, eu amo. E aí elas entram no galpão lá, né? Que eu achei que ia ser, tipo, na parte final do filme, né? Que só que ia ter o museu, né? Que já aparece, tipo, ali na metade do filme. Museu que tem, tipo, peça de roupa, as facas, as roupas dos Ghostface, né? Tudo. Agora que a explicação de Gale é assim, tipo, ah, mas isso não é evidente? Se as meninas perguntam, ah, mas policiais precisam de dinheiro. inteira, né? E aí menos você, menos você e menos Kirby. Menos vocês dois, que são muito maravilhosos. Incríveis. E aí, menino, tem lá a roupa de Billy Loomis, né? E a faca dele. E aí, Sketch Yurik aparece novamente, né? Nossa, gente. Assim, eu lembro que você achou que eu não ia gostar de Sketch no 5. Exato. Né? E eu achei super ok. Mas acho que nesse filme ele tá sobrando, porque não muda nada aquelas cenas dele falando pra Samantha. Você não tá assassinando, não sei o que. Tipo, gente, eu sei que ela não vai. Vamos juntar, time Loomis. É, tipo, eu achei que foi só, vamos fazer a maquiagem aqui de novo. Mas tudo bem. Meu Deus, que ironia. O Lady Night de hoje é com a Lesha. Porra. Globo. A Lesha postou um vídeo chorando, porque Guimê foi expulso, né? Acho que ela tava querendo tirar as férias dela em paz, sem ele correndo atrás dela. Aí eles vêm, né, tal, as coisas tudo lá, os souvenirs, os desenhos, né, que a pessoa fez. E aí vamos dizer como também foi resolvida a questão de Sidney não estar no filme, né? Depois que Gale apanhou e tudo, aí ela fala assim, a Sidney, né? Aí a Samantha pergunta assim, ela está vindo? Aí ela, não. A Sidney decidiu pegar o Mark e as crianças e ir pra longe. Mas mandou um beijo. Mas eu acho super incrível, sabia? A Sidney deve falar, caralho, chatona, né? Ano passado tem 6 meses que eu salvei essas filhas da puta, sim, né? De novo. É que a Sidney pensou assim, estavam atrás de mim. Arranjar o outro. Já ajudei uma vez, já cumpri o que eu precisava. Tanto que no 5 ela já quase não vai, né? É, quase não vai. Ela decide depois, é pensar, gente, eu tenho filha pra criar, sinceramente, vou criar filho dos outros não. Exato! E Mac Dream largou a medicina pra poder ficar com ela, né? Pois é, né? A bichinha. E aí, menino, elas estão lá no, nas coisas tudo do Galpones, né? Aí é a Tara que tá com a Hayden Panettiere falando de... Que ela fala que como foi, ela superou... Como é que ela superou o ataque, né? Ela falou, ah, eu fiquei meio zureta. Ela mesmo, fala, né? Fiquei bolada, não sei o que e tal. E depois tem uma conversa da Hayden com a Erin Dzinha, que ela fica fazendo quiz, né? Exato. E ela sabe assim, ah, a altura, né? Uhum. Ah, eu amo, gente, eu amo. E aí, o que acontece, Leozio, depois dessa parte do... Então, aí quando elas estão no cinema, eles vão fazer a armadilha, que a Samantha e a Tara vão andar pelo parque, e a gente vem falando assim, meu tio morreu assim, caralho, você não vai conseguir rastrear a ligação. Aí, Cub, imagina, eu rastrei uma ligação em 15 segundos. Exato, a Randzinha fala assim. Foi é assim, que, na verdade, eles falam que a Gale não vai pra essa armadilha, né? A Gale tá lá no cinema o tempo inteiro, aí depois eles falam, ó, vamos fazer a armadilha, tu não vai não, cara. É, porque seu trabalho dá a polícia, não o jornalismo. Então... E aí tá o Jack, o Ethan comendo Cheetos, o Mason sentado, o Randzinha falando. Ah, vai atrair pro parque, porque a luz do dia vai dar tudo certo, né? O meu tio foi morto assim, entrando a luz do dia, no local público, puxado pra van e step. Aí, sabe? Mas em defesa da coisa de Cub, ninguém tava olhando pra Randy no filme 2, não. Ele só foi puxado, ninguém nem sabia onde ele tava. Exato. Ele vai conversar com o Ghostface por conta própria, não é com técnica de polícia. É, porque Gale e Dewey estão procurando lá no campus, né? Enquanto ele vai falando no telefone. Né? É, mas eles não estão preocupados com o Randy, né? Não, nem um pouco preocupado. E aí, que ele fala que vai rastrear em 15 segundos, aí recebe mais uma ligação do Rich, essa mano, e fala, hello, Samantha, né? Aí ele fala, eu previ tudo, vocês acham que eu vou fazer isso, não sei o quê, não, desliga o telefone. E aí perguntou pra Kirby, você conseguiu rastrear? Aí ela, consegui, mas tá dando no Upper East Side, ou seja, ela mata a Serena, né? Ou Zoya, né? Sim. O Jordan. Julian. E aí fala assim. Aí a Tara fala assim: é, não sei o que, rua McDonald's 942. Aí ela fala: como você sabe? Gale! Tum! E aí ela sai lá. E aí Tara rouba o carro do polícia. Como é que Tara sabe o endereço de Gale? Ah, deve ter visto no cartão. Que era inimiga dela, né? Mas eu você segue umas os visitinha. Inimigos. Você segue os inimigos, amigo que você não segue. Quente. E aí ela rouba o carro do polícia. O polícia fala, não pode roubar o carro da polícia, porra. É o oficial. E aí essa Samantha fala... Eu assim, adoro que a Sam fala, a gente vai usar a sirene? Você acha que ia roubar um carro de polícia pra não usar? Não vai usar a sirene? E aí também tem a cena que eu gosto muito também, que é essa parte da Gale. Eu gosto bastante, né? Tirando o fato de que o namorado dela dura 3 segundos, né? Ele atende o telefone e aí ele fala pra ela assim, é o assassino querendo falar com você. Eu adoro que ele fala rindo assim, né? Como se ela já não tivesse passado por isso realmente 5 vezes. Várias vezes, né? E aí ela fala assim, me dá aqui que eu vou atender, né? E aí ele fala assim, e o Ghostface ele provoca bastante a Gale nessa parte, né? Que ele fala que ah, você sempre quis ser a protagonista, nunca foi, sempre foi a Sidney, a coitada, a fofa, a sofrida. Aí ele fala assim, e o que você teve? Aí ela falou, a fama e o sex appeal. Eles cutucam bastante ela, assim, né? Tanto as meninas, que elas falam assim, ah, você escreveu, porque na verdade você tem medo de não ser nada sem a história do Ghostface. Uhum. E o Ghostface, que aliás, eu não sabia que o Ghostface nunca tinha falado com ela por telefone, né? Nunca, ele nunca tinha ligado pra ela. Que ele fala, olha que engraçado, a gente nunca se falou e tal. Não sei como é que ele soube esse detalhe, né? Da investigação que não tinha se registrado na polícia. Agora eu tô tentando lembrar porque o Ghostface, na morte do Randy, ele liga pra Gale. Ele liga pro celular da Gale. Ah, é? É. Eu lembro que tem umas cenas que é quando ele começa a imitar a voz, não sei o que, que a gente acha que ele tá falando com ela, mas não sei. Tô tentando lembrar. No Pânico 2, ele liga pra ela. E aí, eles passam o telefone pro Randy. Ele liga pra ela. Mas ele nunca... Ele não chegou a falar com ela. Isso faz sentido, ok. E aí, ele vai falando, né? E aí, ela fala assim, ah, eu já enfrentei 9 de você. Sempre me dei certo. Ah, me dei bem. E ele fala pra ela assim, mas eu diferente. E aí, vral, joga o corpo do namorado dela de 2 metros de altura, 100 e 200 quilos, né? Joga. E aí, ele vem vindo pra trás dela, viado. Ela sai correndo, sai correndo pelo terraço, entra no quarto e aí ela tenta lá abrir a maleta, não consegue, depois ela consegue, pega a pistola, dá vários tiros, aí ele liga e fala assim, você não sabe se eu fui ferido, talvez eu tenha sido ferido, esteja no lobby do elevador, não sei o que, aí ela sai do quarto, não sei o que, aí ele vai falando com ela, provocando ela. Aí ela fala assim, espera um pouquinho. E aí ela pega e dá uns tiros assim na direção de onde ele tá, viado. Muito foda. Eu amei essa cena. Agora sim, essa cena, né, uma das grandes frustrações que eu tenho em relação a esse filme é que eu acho que o 5, ele criou o 5 corrigiu uma coisa dos outros filmes que me incomodava, que é o seguinte, no 5, a galera dá porrada pra caralho no Ghostface. Uhum. Tipo, mesmo o Ghostface tendo um superpoder, que a gente sabe que ele tem levantando, fugindo, não sei o quê, o povo tenta. Então, por alguns momentos, a gente acha que alguém tem chance, né, contra ele. Uhum. E eu acho que essa cena da Gale, ela quase faz isso, porque a Gale foge pra caralho, joga a cadeira, joga não sei o quê. E essa cena dela atirando nele lá, muito legal, né, quando ela faz o celular tocar de volta. Mas eu achei que ela ia poder lutar um pouco mais com ele, realmente. Porque a partir do momento que ela vai lá, que ela deu o tiro na porta, eu não sei como ela abre, sem saber que ele tá lá, porque ele vai dar um jeito de pular por cima dela. Uhum. E aí ele já meio que derrota, assim, né? E aí tem aquela coisa dela dizer, ah, fala pra Sidney que ele nunca me pegou e tal, que eu achei que ela ia morrer ali mesmo, fiquei desesperado. Mas ela ainda resiste bem um tempo, né? Sim, mas eu acho que ela podia ter batido mais nele mesmo, sabe? É, ela resiste um tempo ainda, eles lutam, né? E aí a Courtney Cox falou que essa é a cena que ela mais gostou de todos os pânicos, então ela realmente deu valor. Tava investida. E a cena é muito boa, sim, né? E aí quando ele dá, ele mete o caco de vidro nela, eu falei, putz, cara. Eu tive esperança por um momento assim, ela vai sobreviver. E aí quando ele dá um caco de vidro nela e ela cai assim, aí a Sam e a Tara vem, e aí ela vai falecendo e pede pra falar pra Sidney que ela não se entregou. Mas ela sobrevive, né? Sobrevive. Ah, tá, porque você falou, achei que ela fosse sobreviver, eu pensei, será que ela morreu e eu não entendi. É porque naquele momento a gente achou. Ah, tá. Naquele momento a gente acha que ela tinha ido, até pelo que aconteceu com o Dewey no filme passado, sim, né? Falei, ah, eles vão matar os legados tudo, né? Uhum. Ia meter um yes today pra ela também, e é isso. E aí, o que eu acho muito legal agora, indo no contraponto, é deles justamente botarem a rendezinha pra falar esse negócio que os legados vão morrer e eles não matarem o legado. Tipo, eu acho que essa subversão da subversão é muito legal. Exato, basicamente tudo que a rendezinha falou que iria acontecer não aconteceu. Né? Sim. Só as captações. Tipo assim, como eles já mataram o Dewey no passado, foi aquele super impacto, não precisava matar a Gale. Porque ia ser mais do mesmo, né? Exato, tipo, o filme já se sustenta com os novatos, tá? Você não precisa desse grande impacto. Oh, meu Deus, olha, matei outra pessoa, agora só sobrou a Sidney, que ninguém sabe se vai voltar de novo. Uhum, exato. Aí, menino, depois tem isso, e aí eles decidem fazer esse plano, né, pra que eles têm que encontrar com a Kirby lá no cinema, só que eles decidem ir, a Samantha decide se entregar, né, pro Ghostface, e uhum. O Core 4 fala, não, gente, nós somos família, né, um por todos, todos por um. É, vale dizer que esse plano deles do cinema, eles falam assim, nós vamos lá e vamos matar essa desgraçada. Falei, garoto, é isso. Você não sabe, né? Você não sabe, para de ser doido. Aí tem essa cena do metrô que pra mim é excelente, excelente, excelente. Até porque o trailer engana a gente, né? Parece que todos eles estão no mesmo metrô, sim, né? E a Randyzinha e o Ethan ficam no metrô separado, né? Aliás, eu amo que tipo ela se perde lá do Maze ali uma hora, porque Josh Segarra sai andando, né? Uhum. E aí ela fica pra ele, fica longe de mim, Ghostface. Você é essa sua mão de Ghostface. Exato. Eu amo. E aí o Ethan fica bem longe dela, né? E aí no outro carro tá a Samantha, o Chad, o Josh Segarra e a Tara, né? E é legal que nos dois carros tem galera vestida de Ghostface, né? Sim. E o metrô vai fazendo aquela coisa de passar pelos trilhos e aí ficando escuro, e aí fica claro. Assim, esse metrô, eu já não iria num dia normal sem gente fantasiada. Porque... Eu também. Toda hora apaga a luz um tempão. É, não, aquela hora que apaga no trem de Randyzinha, caraca, fica muito tempo. Verdade. Muito tempo. E aí, né, eu não sei se você concorda com isso, mas eu acho que se você tem um assassino que já matou em cinema, já matou, tá matando gente em loja de conveniência à luz do dia, não sei o quê, tava bom de proibir máscara do Ghostface no Halloween, né? Exatamente. Porque, assim, já temos uma pessoa andando com essa roupa, a gente vai dar mole de ter várias pessoas com roupa e não saber quem assassinou, quem é essa gente de Halloween. Exatamente. É mas americanos, louco, né? Americanos, né? E aí eles fazem, mostram o Hellraiser, mora não sei o que, nananã, beleza. E aí, Randyzinha tá lá vendo a galera e de repente ela vê uma movimentação esquisita, né? De uma pessoa que tá sentada, né? Uhum. E aí essa pessoa que tá sentada está com a máscara do Ghostface. Tananana. E então, aí a luz apaga. Tem um Ghostface de pé indo na direção da Samantha, né? Exato. E aí a luz apaga, o Ghostface vira a cara. A luz apaga, ele levanta. A luz apaga, ele vem pra mais perto. É tipo aquele meme do gato que vem vindo. Uhum. Maravilhoso. Aí a luz apaga, ele some. A luz apaga de novo, ele pega ela e mete a faca no... Sim, eu achei que era o fim de Randyzinha, hein? Sufocando ela. E o pior é que enquanto ele tá matando ela, né, tem o pessoal sentado dormindo ali do lado. Uhum. E ninguém vê nada, nada. É, nada, vale nada. Dizer que Ethan tava super de olho em Randyzinha, né, porque ele também tá parecendo muito com medo nessa cena. E aí, no momento que um povo se põe na frente dele, ele perde o foco de Randyzinha. Ele não vê mais o que acontece. Aí quando ele vê, Randyzinha já tá no chão, já sangrando. Aí ele vai e ele lá. Ele dá o sangue, né? Ele, meu Deus, Randyzinha, vou te ajudar. Não sei o que. Você fala, ai, que bonzinho. 911, né? Please help. Aí tira ela de dentro do trem, leva ela lá. E aí nisso, os outros chegam lá no cinema, né? Que a Herbizinha tá esperando na frente. Josh Segarra impedido de entrar. Impedido, Samantha fala assim: você não vai. Você mandou não confiar em você e você não morou em Woodsboro. É. Eu pensei, o Josh Segarra, ele, tipo assim, ele só fica de fora dessa cena pra ele talvez ser suspeito, né? Porque não tem motivo pra ele não estar lá dentro. Exato. Aí eles vão, entram no cinema, né? Tá tudo lá, só abre com cartão, né? A equipe fala assim: não, que vai ser o cartão, e aí vai ser uma gaiola, o Ghostface vai entrar aqui, a gente vai prender ele, vai ser sucesso demais. Uhum. Eu não vi ninguém botando corrente nenhuma, né? Depois apareceu aquela corrente lá. Sim. Né? Mas aí eu finjo. Não, e nessa hora eu tava super convencido que era Cub mesmo. Eu também. E eu ia achar foda. É. E aí Samantha vê lá a roupa do Billy, aí o Billy fala assim, isso aqui é uma armadilha, tu sabe, né? Se prepara. Aí ela vai pegar a faca dele, aí ele fala, excellent choice. Assim, que ele fala pra pegar uma arma, né? Isso, fala pra pegar uma arma. Aí nisso o Tara tá flertando com o Mason, né? Flertando com o Mason, não sei o quê. É, dá um beijo, né? Dá um beijo nele. Beijo da morte. E aí, de repente, Ghostzinho aparece. É. Aí mesmo dá uns dois chutes, aí eu falei, termina, né? Que é isso que eu tô falando. Dá pra dar umas porradas no Ghostface? Uhum. Dá pra dar. E aí essa é uma cena que eu senti que eles poderiam ter feito um negócio muito foda, que era o seguinte. Pensando que Ethan já levou Randyzinha pro hospital, a gente não sabe há quanto tempo, né? Eles estão esperando notícia dela e tal. Se o Mason desse umas porradas no Ghostface nessa cena e tirasse a máscara do Ethan, eu ia achar o final do filme muito mais forte. Porque a gente ia ficar sem entender quem era o possível outro. Uhum. E aí ia ter um grande negócio da revelação antes, que nem teve no 5, né? Que a Amber... Amber? Amber, é. Ela já tira a máscara, já atira no povo, né? Tipo, mas enfim. Começa o terceiro ato. Acaba que a gente tem o... o Mason sendo esfaqueado lá, né, e Tarinha correndo. É, o detetive liga pra Samantha e fala pra ele que a Kirby não é mais do FBI, que ela foi demitida há 2 meses. E aí eles ficam loucos pensando que Kirby tá lá. E aí Kirby desapareceu, né? Isso. E aí tem uma cena muito boa, de qualquer forma, que é os dois Ghostface esfaqueando o Mason e eles estão na faca. Caraca, eles esfaqueiam junto. tanto aquele homem, que eu falei, gente, né? Né? Eu tava confiante que ele é o novo Dewey, né? Ele é o novo Dewey, cara. Ele é o novo Dewey, ele é. E aí, eu achei muito foda também a limpeza de faca sincronizada. Sim, achei bem legal. Sim, né? Maneiríssimo. E aí, a Tara e a Samantha correndo, de repente aparece a Kirby toda ensanguentada. Eu fui atacada! Ai, gente. O bom é que a Rede Implante é tão canastra que a gente não sabe se ela realmente é a culpada e tá fingindo ou se ela só tá atuando mal. Exatamente. Aí, menino, elas ficam cercadas, né, pelos ghosts, né, a Sarah e a Samantha. E aí, o policial chega, dá uns tiros na Kirby, a Kirby cai pra trás. E aí os ghosts somem e aparecem do lado do policial, né? Sim. Aí ela fala, é você, ele é claro que sou eu, né? Exato. Aí vai Ethan tirar a máscara. Aí Ethan é um Ghostface. E aí é a Sam que fala assim, Randyzinha. E aí quando vai tirar a máscara, Quintan. Então, na verdade, essa cena é bem estragada, porque quando o Ethan tira a máscara, um pouco antes, o policial fala assim, fizemos tudo em família. E aí elas ficam confusas, aí eu pensei, é lógico que é Quinn, né? O filho dele, todo mundo sabe. E aí quando ela tira, que elas ficam surpresas, mas não sabiam que era eu, não, porque você morreu. Aí eu pensei, tá, essa cena teria tido muito mais impacto se ele não tivesse falado da família antes dela tirar. Exato. E aí eles revelam, né, que o policial era pai de Rich morreu, eles ficaram na bad. E aí... que aquele galpão ali... É do Rich, né? Do Rich, que o pai construiu pra ele, né? E comprava... Sendo que ele não gosta de filme. É, e comprou pra ele, porque o Rich fazia os filminhos, né? Então, assim, o Rich dava muito valor pra essas coisas de filme, eu não gosto muito não, mas decidi fazer isso pra ele, eu fiquei assim, ué... É, meu filhinho. E aí eu gosto muito que a Quinn fala assim, né? Eu realmente me infiltrei no quarto de vocês, pude saber tudo, acabei com a imagem da Samantha e tal, que a gente queria culpar ela. E aí o Ethan fala assim, aí meu nome não é esse, né? Eu só fiquei roommate do Jock chamado Chad, ó, grande clichê. E aí eu fiquei pensando, Edu Sassi, eu sei que a gente não pode ficar procurando muito sentido em Pânico, né? É isso. Mas... esse homem policial era realmente um policial conhecido na comunidade policeira, né? Sim. Ele forjou a morte da filha dele, né? Da Quinn, que ele fala que deixou um outro corpo lá com sangue, não sei o quê. O corpo, que ele foi o primeiro a chegar. E aí eu pensei, ninguém da polícia falou assim, nossa, coitado, né, gente? Ele perdeu a filha e ele já tinha perdido o filho antes, que era o cara que era o assassino de Woodsboro. Tipo, ninguém conhece os filhos desse homem. Ninguém sabe que Ethan, que tá estudando na faculdade por 6 meses com outro nome, também é filho desse policial? É. Ninguém tem registro dos filhos dele? Não tem uma... Ele falou, só tenho uma filha, Quinn. É, aí eles, é verdade. É verdade esse bilhete. E, tipo, vive tendo reportagem de tudo desse negócio. Não tinha uma reportagem falando da triste história desse policial que perdeu os filhos tudo? Não é? Mas tudo bem, né? A gente aceita. A gente finge, né? Isso. E aí, menino, tem as porradarias, cenas boas também, né? Muito boas. Das perseguições, né? A Samantha subindo lá pra fugir pelo segundo andar, né? Aí a Tara cai, né? A Tara cai, não. A Tara escorrega, né? Fica pendurada. E ela fala pra Samantha, me solta. Você Let tem que me soltar. Go. E aí o Ethan tá debaixo dela, né? Pulando, tentando cortá-la com a faca. Uhum. E aí ela fala assim, pode me soltar. Aí a Samantha dá a faca na mão da Tara. A Tara desce, viado. E ela vem só esfaqueando. A Ethan, Tara é a nossa Wolverine, né? A nossa Wolverine. E aí ela já tinha levado uma facada nas costas, né? Uhum. E a gente tá fingindo, né? E ela leva a facada que Tara no tá levando nessa facada hora, né? Desde a cena da rua, antes da loja de conveniência, ela já tá esfaqueada. Exato. E eles fizeram a maquiagem, né? Se você olhar a mão dela, tem a marca, a cicatriz, né? Na mão dela. Uhum. E aí, viado, ela enfia a faca na boca do menino e roda. Certeza que a censura 18 foi toda aí. Exato. E aí, nisso, a Quinn tá lá em cima com a Samantha, e a Samantha falando assim, poxa... já tinha perdido um irmão, agora perdeu dois. Ah, que chato. Gente, eu amo esse momento reativo das duas. E nisso ela nem se preocupa, dá logo um tiro na cabeça. Falando, é isso aí, resolveu. Nisso o delegado tá ali atrás, e aí a Samantha vai dar um tiro nele, e aí não tem balas. Ela ainda atira umas duas vezes, né, pra ver se... Exato, e não tem bala. Ele vem pra cima dela, aí eles se jogam lá embaixo, né? E aí quando ele acorda, ele não vê ninguém. Acorda, não vê ninguém. E aí ele recebe a ligação. Tá, né, né? Aí ele vai andando lá pra onde estavam as fantasias Ghostface, aí ele vê que não tem a do Billy, e ele fala, é isso, né, Samantha? Assumiu o seu legado, né? Assumiu quem você realmente é, né? E aí, é verdade. E aí ela falando assim, não, que não sei o que, nanã, não mexe com a minha família. E aí, viado, se ela deu 22 facadas no Rich, no cinto, aqui a gente perdeu as... É. Porque ela é tanta facada. E super rápido, né? E aí a Tara vem... Aí eu adoro que, dela. Tipo assim, quando a Tara vem, ela olha meio assustada. Você acha que é porque ela tá assim, nossa, minha irmã de Ghostface fez tudo isso, né? A grande assassina. Exato, a grande Mas assassina. Na verdade ela tá olhando assustada, tipo assim, você não vai terminar não o serviço? E aí ela fala, né, eu não sou assassina. Ela fala, ah, obrigado, você que ela... Mas você... Mexeu Deus, com minha família. Minha família. E aí dá a facadona final e a Tara, we are the champions, my friend. Exato. E aí, acho as duas tão... muito foda, viu? Parabéns pra vocês fazerem. E aí quando elas estão ali pensando ficar de boa, vem o menino de novo. Ah! Ai, ai. Eu amo esses momentos. E aí a televisão que matou o Stumacher voa na cara dele. E aí Kirby fala, eu vi isso num filme. Eu vi isso, não exatamente. Kirby tinha levado o tiro, levou a facada no mesmo lugar que levou a facada da outra vez, né? E aí nisso vem Joss Chegarra com toda a polícia de Nova York. Eu adoro que ninguém ia pra lá e Joss Chegarra falar, ah, eu chamei reforço. Chamei reforço também. E aí salvou elas, né? E ela fala, ah, Randyzinha sobreviveu, que bom. Aí Tara tá lá toda triste por causa de Mason, né? É, Randyzinha e Gaia sobreviveram, eles falam que as duas. Isso. E a polícia vem, tem mais um. Eu comecei a rir nessa hora no cinema. Eu também, eu falei, quando eu falo assim, tem mais um, eu falei, não é possível. Porque esse filme, ele espelha muito o segundo, né? Ele espelha Sim. muito a questão da universidade, do par romântico. E também nisso, porque... A Gale sai lá da sala de vídeo, né? Que ela tava toda fodida também. E aí ela tá se preparando pra entrar ao vivo. E aí a polícia fala assim, tem mais um! E aí veio o Dewey, né? Veio o Dewey e ela desiste de fazer a chamada pra poder ir pro hospital com ele. E aqui é a mesma coisa, né? Mesmo e eu assim. Adoro que a Tara sai correndo, a Randyzinha não chegou ainda não, né? Aí a Tara fala, mas como você sobreviveu? Aí ele só levanta os dedos, quatro, assim, quarteto e tal. Isso, aí a Randyzinha chega, aí fala assim, ai meu Deus, eu tô toda medicada, espero que eles dêem isso pra você também. E fica, nossa, você se machucou um pouco, né, irmãozinho? Bichinho. E aí Samantha guardou a máscara de papai. Eu adoro que assim, a bicha pega a evidência do meio do negócio, tá lá olhando fixamente, ninguém percebe. Exato, e aí a gente fala assim, nossa, ela vai ser assassina no próximo, né? Ai gente, desencana isso aí. Mas aí ela desiste, joga a máscara no chão então. Pra ir com sua irmã rumo ao sol, enquanto sobe a música de Demi Lovato, né? Still Alive. Sim, e aí tem a cena pós-crédito, né? Nossa, a cena pós-crédito, amigo. Olha. Pra quebrar o cinema. Que aí a gente fica lá assistindo os créditos, né? Até que os créditos desse filme são super pequenininhos, né? São bem pequenininhos os créditos. E aí quando acaba o crédito, a cena pós-crédito é Randyzinha falando. Nem todo filme precisa ter uma cena pós-crédito. E acaba. E é maravilhoso. Olha, Brasil. É muito bom. Assim, o saldo final, eu gosto bastante do filme. Eu acho que eu gosto mais do 6, do 5. Do 5. Né? Eu ainda gosto mais do 5. Mas o 6, eu acho que ele é bem competente no que ele se propõe. É claro que a gente tem que fazer umas concessões, umas suspensões de descrença, né? Porque pra mim, eu já falei, gente, a pessoa que veste o traje do Ghostface, ela automaticamente ela ganha um superpoder, ela fica super forte. Porque quem tá na casa da Gale é a Queen, que é uma lagartinha vara-pau. E ela joga o namorado de 2 metros de altura, de 120 kg da meia, como se fosse um saco de bosta, né? Ah, isso aí eu desencano desde a véia do 2, né? É, a Dona Billie Loomis, né? Dona Billie Loomis. E ainda tinha o querido Roman Bridge, né? Que fez tudo sozinho, né? Sim. Que eles até falam, né? Quando tem as fotinhas de todo mundo, eles falam assim, ah, sempre trabalharam em par, né? Exceto o Roman Bridge. Sim. Quis fazer tudo sozinho. É, e finalmente tem um número par agora, né? Sim, agora são 10, né? De assassino. 10 assassinos. Eu acho. 12, né? Isso. Eu acho que, assim, o... acho o filme bastante bom em relação às cenas de ação, de tudo, tá? Acho que ele, apesar dele não entregar mortes, né, como a gente já disse, quem morreu mesmo foi a Annie, que o resto é figurante e os assassinos. Isso. Eu acho que ele tem cenas bastante boas, mas esse ato final, eu acho que ele perde muitas chances. Sim. Porque, assim, pensando que a Queen é uma das Ghostfaces, e em teoria a gente acredita que ela está morta desde quase o início do filme, eu acho que eles perdem chances de ter isso que eu falei, assim, ah, de revelar um antes e deixar ela pro final, ou de ter... ou de aproveitar que são três e tipo, ter uma cena já, antes dessa cena que eles limpam a faca com o Mason, já ter cenas que tem duas pessoas matando e tem uma, sabe? Porque como a Queen é carta fora do baralho, eles poderiam aproveitar muito, sei lá, no meio do filme já ter dois Ghostface em cena, mas o policial tá em outro, então você já exclui, sabe? Tipo, aproveitar essa dinâmica de serem três pra você fazer cenas mais diferentes em relação aos ataques. Exato. Tipo, aquela cena da Gale, que eu falei que ela podia dar umas porradas, ela podia, tipo, tá quase descobrindo e aí chegava outro Ghostface por trás dela. Porque, tipo, a gente não ia desconfiar que era o policial porque ele tava com os meninos, entendeu? Exato, tava com os meninos. E aí, não, se bem que... Assim... Eu não desconfiei, né? Fui bem garotinho. Porque o policial tava com os meninos e o Ethan tava comendo Cheetos na van. Uhum. Né? Então eu fui despistado, confesso. Sim. É, não, é assim, eu acho que acaba sendo o mérito de Pânico, que todo mundo é muito óbvio, então acaba sendo uma surpresinha de qualquer forma, né? Você fala assim, ah, eu desconfio do policial, desconfio da Queen, mas acaba que você desconfia de todo mundo, então você não pensa, ah, são esses três, por isso. É. Mas eu acho o ato final do 5 me pega bem mais, assim, né? Acho esse filme um conjunto legal, mas o final me dá uma brochadinha por falar assim, ah, tinha tanta coisa que dava pra ser feito, né? Por mais que fossem esses três de outra forma, que eu não saí tão animado do cinema quanto eu saí do 5. Mas eu achei um bom filme. Como eu te falei, né? Eu acho que esse filme tem bem mais a cara dos três primeiros do que do 4 em diante. Sim. Eu acho que o 4 e o 5, eles são bem fora da caixa. Assim. Eu tentei, eu me convenci, né? Que eu falei assim, que com o pouco tempo que eles tiveram pra fazer esse filme, tinha tudo pra ser uma grande bosta. Uhum. Né? E eles conseguem que o filme não seja uma bosta, né? Ele é um filme coeso, apesar de ter coisas que poderiam, claramente, se eles tivessem mais tempo pra trabalhar o roteiro, pra pensar nas ideias, de fazer um negócio muito mais coesinho, né? Sim. Muito mais... Não, e assim, pensar que esse filme foi gravado no tempo que ele foi, eles conseguiram um negócio bem... Sim, e é aquele negócio, né? É um filme que, apesar dele ter esse quarteto novo como protagonista, ele exige que você tenha um conhecimento prévio de toda a franquia. Uhum. Né? Ele exige, porque ele vai... Eu acho que talvez o 5 seja mais bem resolvido pra esse público novo, né? Que não... Exato, ele é bem mais solto. E aqui não, aqui ele acaba revisitando todos os filmes da franquia. Uhum. É. Ah, outra coisa que eu fiquei um pouco incomodado, mas é muita bobagem minha, foi de não aproveitarem a Kirby no sentido da ligação que ela tinha com o Pânico 4. Porque ela fala assim, ah, essa máscara aqui foi usada pela assassina Jill... Como é que é o nome dela? Roberts. Não, Roberts é a Emma, né? Não, ela tinha um sobrenome diferente. Era Roberts? Era, tinha um sobrenome diferente. Era Emma Roberts, né? Que... Enfim, ela fala assim... Pra fugir justamente da coisa da Sidney. Ah, é verdade. Fala, foi Jill Roberts. Aí eu, tá, mas era sua amiga, né? Você podia ter falado, aquela piranha, sabe? Tipo, podia ter um pouco mais da ligação dela com o filme. Então ela só fala que ela tem uma história com Ghostface e parece que ela esquece dessa parte do 4, assim, sabe? Sim. Tipo, não sei se os roteiristas também não queriam bater muito no 4, que não foi tão... Bem quisto, né? É, eu achei... Porque, assim, as únicas coisas que a gente sabe da Kirby é que ela teve um encontro com Ghostface e que ela é fã de filmes de terror. Eles não falam sobre a história dela, exatamente. Não. É só bem isso mesmo. Enfim, eu achei assim... Eu não sei se a Hayley Panettiere voltaria no set, por exemplo, por mais que ela fale pra Rendizinha, pra... Chora me liga, Sana, né? Ela fala assim, ah, legado não é sempre coisa ruim, qualquer coisa me chama, né? Exato. Eu acho que talvez seria melhor o retorno dela ser para ela ser o Ghostface, assim. Mas, entendo que doido eles queriam fazer. Doido de vez, essa... né? É, e ela tava com a cara de doida, convenceria muito bem. Sim. E aí, quando não sei. Eles falaram, falaram que ela não tava no FBI, eu realmente acreditei que era ela. Sim. Aqui. Não, e quando ela fala que ela deu assustada, ela tá bem com cara de assustada, assim. Então... Uhum. Eu acho que, eu não sei se você entende essa sensação, mas acho que assim, por mais que a Courteney Cox tenha feito bem menos, tenha bem menos tempo de tela, eu acho que o peso dela é bem maior do que o da Kirby no filme, por mais que a Kirby esteja até o final. Sim, até porque a Gale, ela entra e ela ajuda a descobrir esse santuário, né, ela tem... Exato, a Kirby só é incompetente. É, porque a Kirby, ela só tá ali conforme os acontecimentos vão rolando, ela não tem efetivamente faz coisas para que a coisa vá para uma direção. Ela pois só está indo de acordo com as coisas que já estão acontecendo, entendeu? Ela não é uma... Tipo assim, ela, a princípio ela é... Porque quando o cara fala que ela não é da FBI, era mentira. Então assim, ela realmente era um agente da FBI, e aí ela aceitou fazer aquela armadilha com aquelas crianças, confiando só no policial, que não tinha chegado ainda, e não avisou ninguém. É, tipo, complicado. Sei lá. Complicado mesmo. Mas, a gente aceita, né? É porque eu acho que a expectativa criada sobre ela foi bastante grande, né? Ela era muito querida por Pânico 4. Sim. E aí acabou que era um personagem que poderia ter sido a mãe do Clay, de novo. Saudade, mãe do Clay. Ah, é a Clay, que foi assassinado numa cena nu, né? Pelado, sem roupa, né? Sim, que matavam os personagens, os atores mais famosos, né? Uhum. Aí tá lá, tipo assim, fulana do 3, que ninguém conhece. Clay. Clay e Sarah Michelle Gellar, né? Isso. E a Sarah Michelle Gellar é muito mais famosa que o Clay, né, viu? Pô, e o que que essa mulher fez, né? As pessoas não estão entendendo. Tinha gente dizendo assim, ah, só conheço ela do Scooby-Doo. Não é possível, mano. As pessoas são muito péssimas, gente, pelo amor de Deus. Ai, ai. Mas que nota você daria pra esse filme, né? Eu não lembro que nota eu dei pro 5, provavelmente foi 10, né? Eu dei 9 pro 10. 9. Sim, pro 5. Acho que esse filme eu daria um 8. Eu dei 8,5. Dei 8,5 que eu tava de bom. Ali. Mas, como o podcast se estendeu um pouquinho mais, e também já tá um pouquinho tarde, lerei os comentários do podcast da semana passada na próxima edição. E aquele negócio, vou dar um tempo pra vocês comentarem, porque vocês não comentaram. Aí. Mas tinha um comentário de extraordinário, né? Exato, só um comentário, né, gente? Só tinha um comentário. Então eu vou deixar esse tempo pra vocês refletirem e comentar no da semana passada e nesse aqui, tá bom? Comentário nos dois que eu quero. Tá? Valeuzinho, merchan de despedida. Ai, menino, seriadores.com.br, né? Estamos aí retomando sede pós-férias. Já tivemos aí a continuação do grande episódio com a doutora na Lightroom, né? Que sua estreia maravilhosa. Em breve teremos aí do Sassi de volta com os trolhos. Graças a Deus. E meus livros, que não tem nada novo, tô que nem Zanon, estão lá no leonardooliveira.com.br, mas vem coisa boa por aí. É isso que o Brasil tá esperando, né, Leozinho? Até o fim do ano, talvez. Garo, ai, o Brasil tá esperando. Tá difícil produzir com o trabalho que eu tô tendo na vida. O Brasil está sedento, Léo, seus novos livros, tá? Lembrando que você pode apadrinhar aí no PicPay, né? E no Patreon. Acertei, Léo, dessa vez. Ó, pela primeira vez, hein? PicPay no Patreon. Depois de dois anos. Depois de dois anos, falando errado. Você procura por logadinho lá, você pode apadrinhar a partir da menor cotinha, tá? E lembrando mais uma vez, deixe seus comentários aí, porque é muito importante, tá bom? Se você não deixar o comentário, o Ghostface vai atrás de você e vai rasgar seu bucho, tá? É isso. Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau! Ô, Sasuke, eu esqueci de falar uma coisa muito importante. O quê? Assistei todo. me. Come